tudo errado. Tudo errado. Tudo errado neste início de programa. Tudo, tudo errado. Para já não há, não há Maria Celeiro. Depois, o que acontece é isto. A minha equipa fica nervosa. O Marco está descontrolado. Não sabe o que é que há de fazer. O que é que eu ponho? Já o genérico? Ponho, o que é que eu ponho? E fica assim, fica assim. Olá, pessoas. Bem-vindos ao live show desta semana. O live show de hoje não conta com a presença da Maria Celeiro. Infelizmente, eu sei. Não era este som que eu queria pôr. Era este som, de sofrimento, dor, angústia. No entanto, cá estamos nós em direto no meu Facebook, em direto também no YouTube. Presumo eu não tenho aqui ninguém para checar se estou no YouTube. O Marco está ali a assinar a dizer que sim. Portanto, hoje vamos ter um programa com a ausência da Maria, mas com a presença de dois convidados que vão estar... vamos ver como é que vamos fazer isto. No entanto, eles representam um projeto chamado Jovem Conservador de Direita, que já deu direito a um livro, de resto está aqui. A Era do Doutor, um livro que tem sensivelmente um ano, e a cara deste projeto, que é também uma página de Facebook, ou se calhar surgiu como página de Facebook, está aqui à minha frente. Olá, Bruno. Olá. Bruno Henriques, eu Bruno não me enganei. Henriques. Um é o Bruno, o outro é o Sérgio. Este é o Bruno. Olá, Bruno, bem-vindo ao Maluco Beleza. Eu sei que conheces o Maluco Beleza. É verdade. Tu aceitaste imediato o convite. Sim. E pá, eu tenho que te agradecer a rapidez com que tu aceitaste e a rapidez com que te meteste do Norte para aqui. Opa, sim. Portanto, só por causa disso, pá... Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou-te dizer porque é que eu te convidei. Nós acabamos de aproxima, conhecer... por favor, o microfone. Sim. Nós acabamos de conhecer... Podes aproximar o microfone? Sim, sim. O Marco só fala para dar ordens. Está bom sim, Marco. É a cena dele. Está fixe, está fixe. Está fixe. Okay. Aproxima-te, afasta-te. É a cena dele. Teve nos comandos. Teve nos comandos. Sim. Eu vi um vídeo vosso, não sei como, no Facebook, fui lá ter e eu achei, pá, este gajo tem muita graça, este gajo tem graça. Depois fiz uma breve investigação e percebi que o que é que era o projeto. De resto, vamos já aqui ver a página, Jovem Conservador de Direita. Percebi que já tem um following muito interessante. Isto tem 44.797 pessoas a gostar, portanto convido já toda a gente a vir aqui ao JCD, Jovem Conservador de Direita. E gostar, quer dizer, se não gostarem não vale a pena pôr em gosto, mas já tem aqui um considerável following, está muita gente que vos segue, já percebi que vocês estão também no canal Q, é verdade, com uma rubrica, não é? É verdade. E hoje vamos conhecer, pá, quem é que está por trás deste projeto. Um está aqui, o outro está no lugar da Maria. Olá, Sérgio Duarte. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu já percebi que tu às vezes também dás a cara pelo projeto. É o estagiário. É o estagiário? Sim. E está no cubículo, como deve ser. Portanto, é onde ele tem que estar, não é? Onde tem que estar. Custa sair da personagem. Isto é dramático, meu. Epá, eu não sei muito bem como é que é de começar isto. Já sei como é que é de começar, antes de começar a conversa convosco. Malta, se quiserem fazer perguntas, só há uma maneira de o fazer, que é através do patreon.com/RuiUnas, que eu não tenho maneira de... WhatsApp. Ah, é? Consegues agilizar isso, Marco? Consigo. Pronto, então quem quiser fazer perguntas através do WhatsApp... Põe aqui o estagiário a trabalhar. Ok. O estagiário com trabalho em qualquer sítio. Não é exclusivo de um patrão. Sim, neste mercado de trabalho uma pessoa tem de ser flexível. Exatamente. Portanto, se quiserem fazer perguntas através do WhatsApp, é tipo uma chamada, mas vocês não fazem uma chamada, vocês mandam, enviam a vossa pergunta, de preferência em vídeo, para este número de telefone, que é o que está ali no cantinho inferior esquerdo. 916 oi, peraí, 916 458 601, portanto, 458, sim, é o que está ali escrito, 916 458 601. Eu vou meter na descrição. E vais meter na descrição, ok. Portanto, quem quiser fazer perguntas, manda o vídeo com a perguntinha. Se quiserem, se forem muito tímidos e não quiserem aparecer, se forem alguém de uma jota mais para a direita e não queiram dar... Um amigo próximo e que porventura queiram insultar, saudar este jovem conservador, portanto, estejam à vontade. Outra maneira é através do podcast. Epá, aqui isto entra o berro, já viste, Marco? Está amarado, não está? O som está esquisito. Tá muito marado. Eu queria pôr aqui uma musiquinha. Se merece um reset aí ao Ableton. A sério? Então pronto, eu vou fazer um. Já faço aqui um reset. Quem quiser fazer perguntas através do Patreon pode fazê-lo. patreon.com/RuiUnas. Vão aqui, tornem-se patronos, ok? E muito obrigado a todos aqueles que apoiam a causa do Maluco Beleza. Já tenho aqui algumas perguntinhas para vocês. E deixarem, portanto, aqui a pergunta no post que eu coloquei. Bom, vamos ao início. First things first. O que é o Jovem Conservador de Direita, para quem não sabe, e eu confesso que sei muito pouco, portanto, okay. O meu conhecimento deste projeto, tipo há uns dias. Portanto, explica, para quem não sabe, eu incluído, okay. Tudo sobre este projeto. tudo. Ora bem, o Jovem Conservador de Direita é um projeto de humor, okay, político e que faz sátira. Se calhar convém explicar o que é sátira. Tens ou não. De explicar primeiro o que é política, o que é humor e o que é sátira. Porque são três coisas que nem sempre as pessoas estão de acordo. É verdade. E o que é direita, inclusive, porque também é outra coisa. Epá. E isto surgiu, se eu falar do enquadramento, se calhar é mais fácil, que é isto surgiu praticamente a seguir às últimas eleições legislativas, quando o PSD teve a maior parte dos votos, enquanto partido único, sim, mas depois houve a possibilidade da criação da geringonça. Aquela coisa. Epá, e o Sérgio andava aí no Facebook e a ver que havia N sites ou N páginas que achavam que isto se ia tornar uma Coreia do Norte pelo facto de podermos ter o Partido Comunista no e governo. Não era gozo nem sarcasmo. Não, não, não. Era assim, uma crença absoluta, exatamente, que isto ia virar completamente uma ditadura de esquerda, daquelas hardcore. Sim. Sim, isto vai ser Coreia do Norte, vamos ter toda a gente aqui a comer sandes de cão. Opa, e o Sérgio começou a esticar a corda, foi para lá. Genuinamente preocupadas que Portugal se transforme... Peço desculpa. Não, é para vontade. É isso mesmo. Posso diário. Não, que Portugal se transformasse num país totalitário por ter partidos de esquerda radical no governo. E opa, isso era engraçado, era um ambiente de paranoia engraçado. E então eu e o Frederico, outro elemento do projeto que não está presente, decidimos, andávamos lá nas páginas dos eventos de manifestações de direita contra a geringonça, que ainda não era geringonça, a acicatar os ânimos e a criticar aquelas pessoas que diziam que não podiam ir ao evento. Nós íamos lá fazê-las sentir culpadas e dizer que se o país se transformasse na Coreia do Norte, a culpa era delas. E depois vinham os outros todos paranoicos dar-nos razão, insultar a pessoa por dizer que não podia estar no evento. E eu, a determinada altura, dizia que vinha da África do Sul de propósito, onde tinha uma quinta com escravos. E as pessoas acreditavam nisto? Acreditavam e punham gosto nos comentários. Pá, isto tipo, é maravilhoso. Assustadoramente maravilhoso, ou maravilhosamente assustador. Sim. É. As pessoas punham gosto em comentários de um tipo que dizia que tinha escravos, porque era de direita e veio do nada, e nesta altura tinha 5 escravos. E vinha de propósito da África do Sul para protestar contra a geringonça. E as pessoas diziam... Sim, estou contigo! Sim. Epá, sim. Uma quantidade, vamos dizer, razoável. Epá, mas eu quero acreditar... Razoável que, sem razão. Todos os que se manifestaram são aqueles que pensam assim. Que, não é, que aquilo não é... Todos os 5 ou 6 ou 10 ou 20 que sejam, que se manifestem dessa maneira. Sim. Mais, digamos, dessa maneira mais ultra-direita. Sim. Pá. Dizer a palavra de extrema, são todos os que pensam assim, não são uma amostra, porque se são uma amostra, isso é preocupante. O Trump ganhou, com, não é? Sim, é verdade. Toda a gente achava que ele era um maluco e que era apenas uma minoria que o apoiava, por isso. Bom, mas vocês, entretanto, não estavam organizados enquanto grupo humorístico? Vocês já iam lá nessa qualidade não, de não, jovem? Não, não, não. O Sérgio ia lá, chegou aí com o perfil pessoal, tinha uma página de Facebook também que ia lá com essa página, pá, só que a página do Sérgio chama-se Corta Unhas Melancólico. E ter uma posição extremada de direita com o nome de Corta Unhas Melancólico... Não é muito credível. Não é por aí. Então ele decidiu criar a página para aglutinar isto tudo do Jovem Conservador de Direita, que era uma página para trollar. Okay. Nitidamente, para trollar. Epá, e depois decidiu, vamos criar uma página para aqui, vamos ver o que é que isto vai dar. Então, vamos um bocadinho mais para trás ainda. Quais são os vossos antecedentes criminais? Sim. Neste caso, humorísticos. Não sei se têm a folha limpa neste registro. Vocês já eram pessoas ligadas ao humor. Pelos vistos, o Bruno já tinha O Sérgio já tinha uma página. Eu também tinha uma página que não... Opa, não tem relevância, tendo em conta os números que nós temos, não é? Mas praticávamos, vamos dizer assim. O Sérgio tinha o Corta-Unhas Melancólico. Eu tinha o Javali de Vladivostok. Dois nomes que são altamente... apelativos e escrevíamos. Eu cheguei a fazer um workshop aqui em Lisboa de humor, mas opá, não tínhamos. Mas já tinham feito stand-up comedy? Aliás, eu e o Sérgio conhecemos-nos nesse âmbito. Eu fiz esse workshop de humor em Lisboa, opá, mas de repente vivo lá para cima, vivo em Ovar. Eu sou de Aveiro, vivo em Ovar. E de repente não tinha um circuito, vamos dizer, de pessoas que conhecia que gostavam de fazer humor. E como sabes, a malta quando começa a fazer stand-up faz 10, 15 minutos. E eu não podia propor a bares, olha, quero fazer stand-up, tenho 15 minutos para mim, mandavam passear, tinha de arranjar mais malta para ver se conseguíamos uma hora. Sendo que em Ovar, à feira, não falam assim, não mandam-te passear, mandam-te para sítios. É verdade. E então, pá, conheci este gajo, vi, tenho aqui um gajo de Ovar, faz humor, vamos ver se quer fazer stand-up. Sim. Começámos a falar, chegámos a fazer uma vez, não foi, Sérgio? Foi, fomos a Lisboa. Viemos a Lisboa a fazer stand-up, curiosamente. Que, ao a Guilherme Cossul. Ah, ok. Ali em Santos, sim, não é? Sim. E depois fizemos uma vez em Coimbra também, opá, mas nada regular, vamos dizer assim. Mas queriam, vocês queriam apostar nisso? Era uma coisa que... Sim. Eu acho que... Porque quem se mete no stand-up, epá, ok, pode ser por experiência, ok, vou curtir. Mas é eu acho que, isto é a minha opinião, vale o que vale, quem sou eu para dizer isto? Mas é tão agressiva a experiência, estar em cima do palco e dizer umas cenas a pessoas que não nos conhecem, porque vocês vinham do zero, quem é que são estas pessoas? Sim. Que epá, tem que se gostar mesmo, tem que ser com muita vontade de singrar, porque senão és só masoquista. Ah, pá, sim, mas no meu caso, pelo menos, diz, Sérgio. Tanto eu como o Bruno, como o Frederico, não tínhamos carreira no humor, mas sempre escrevemos, não é? E temos? temos, entre aspas. E sempre escrevemos, e eu desde que me lembro que escrevia coisas cómicas para sketches, histórias, monólogos. Mas para quem? Para blog okay. Página de Facebook. Ou seja, mas não escrevias para ninguém, era. Aquilo vivia no teu habitat. Sim, e o stand-up, isso que disseste, eu identifico-me perfeitamente, porque eu tenho uma espécie de fobia de falar em público. Então, dar o passo para fazer stand-up custou. Mas lá está, é uma maneira de poder fazer aquilo que eu gosto, que é escrever coisas cómicas e mostrar aos outros. Sim. E foi daí que surgiu o stand-up e a oportunidade que o Bruno depois conhecemos, vimos que tínhamos interesses comuns ao nível do humor, e surgiu a oportunidade de vir atuar a Lisboa e fomos. E eu foi a primeira vez que fiz stand-up, já com mais milhares de páginas de textos escritos. Sim, mas há aqui uma, e vocês sabem disto, quer dizer, uma diferença abissal entre escrever e entregar o material, não é? Sim. Mesmo a forma como escreves, não é? E até encontrares a tua persona, né? Tens que ter prática. Vocês possivelmente já encontraram a vossa persona escrita, não é? Sim. Há muito tempo. Sim. Já percebem, já tem um estilo vosso, não é? Sim. Presumo que é aquilo que vocês utilizam na página. Nessa página, na vossa página. Jovem Conservador Direto. Agora, para entregar o material como performer, tem que ter prática, não é? E isso vocês não têm. Mas fazemos essa dicotomia. Já fomos convidados para alguns sítios para ir como jovem conservador de direita, fomos falar aos sindicatos magistrados do Ministério Público do Norte. A sério? Convidaram-nos para ir malhar na justiça, portanto isso demonstra um grande fair play da parte deles. Foi muito fixe. No Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia também. Pois, vais em stand-up, mas em não, personagem. Aí, né? Mas já fazemos... ou temos feito ultimamente mais regularmente fora da personagem, e aí sim, é como tu estavas a dizer, como os americanos dizem, é preciso encontrares a tua voz, não é? Yeah. E nesse sentido, pelo menos das últimas vezes, e aí já falo só por mim, é quase uma chamada da natureza, cada vez gosto mais, assim como o Sérgio, eu era o gajo que ficava vermelho na turma se tinha de falar, percebes? Sim. E decidi fazer esta terapia de choque, que é: vou escrever um texto e vou apresentá-lo perante um público para ver como é que me sinto, vou ter esta experiência. E aquilo é fixe, porque de repente tu pensas, não tenho que estar a falar individualmente com uma pessoa, tenho N pessoas que me vão ouvir. Yeah. Isto dá-te uma espécie de poder que é engraçado ter para um tímido. Sim, é muito engraçado. Tu vais para Mussolini. O quê? É um futuro Mussolini, não é? Exatamente. Não, sendo que vocês a beneficiam, por acaso aqui não há, eu tenho que puxar um bocadinho pela cabeça para me lembrar de mais alguém para além do humorista. João Carlos. Do João Carlos. Que tenho que me recordar assim, de mais alguém que faça stand-up em persona. Assumidamente em persona. Porque é uma coisa relativamente rara, mas perfeitamente válida. O Gel, não é? Fazia isso com os Homens da Luta, de certa forma. O Gel também fazia, sim. Se bem que ele não fazia bem stand-up comedy, que era mais uma performance musical. Era. Mas assim, um gajo sozinho, no palco, a dizer cenas, com graça, em personagem... caso do humorista, sem graça, não é? E era a personagem. Era essa. Portanto, vocês fazem exatamente isso. Vocês são em personagem que vos defende um bocadinho. Sim. Portanto, não é o Bruno nem o Sérgio. O teu personagem tem nome? É o doutor. É o doutor? É o doutor. E ele é o estagiário? É o estagiário, sim. É fixe porque nós também, inicialmente, quando tivemos o primeiro boom, foi precisamente um texto que começava: no outro dia um estagiário ousou tratar-me por tu. E era a questão de manter no nosso país, de brandos costumes, a ideia de manutenção do estatuto quando se tem um curso. E então, de repente, e se fizeres um scroll down da nossa página, mesmo o pessoal que comenta trata-nos sempre por doutor. Doutor, é verdade. E nós quisemos mesmo esta banalidade do termo doutor para se tornar uma coisa, sabes, para tirar para o lixo, percebes? É doutor Jesus Cristo. O doutor Jesus Cristo. O doutor Lorde, não sei se doutor... viste. Sim, o doutor Lorde. Deixa, epá, tenho esquecido, tenho que fazer isto, tenho que falar dos meus patrocínios. Nós já estamos a consumir com muito agrado e prazer. Verdade. É este néctar, que é o licor 35, que me dizes, doutor, está aprovado? É ótimo. O licor 35 é um licor português, com sabor a pastel de nata. Olha, eu acho que podia ser, eu vou dizer isto, mas acho que não... Vou dizer, podia ser um licor de direita, não é? Porque é de português, sim, é conservador, sim, é um pastel de nata. Isto é um smoothie. É um smoothie. Licor 35, creme pastel de nata, que nos... Ui, porque estou-me aqui a pedir... já devia estar aqui... Eu vou dizer o meu dia de nascimento. Ok. Então, se vocês forem a licor35.pt, vamos pedir o dia 23/2/1974. Já lá está. Ah, estou. Estava eu aqui a preencher o meu aqui a entrada do licor35. Mas se entrarem pela primeira vez, têm que preencher os vossos dados. E está aqui, licor35, estão a ver? E tem tudo sobre o Licor 35, a história, e onde podem comprar. Podem comprar também via online, portanto podem mandar vir pela net, porque há muita gente que não consegue chegar aos pontos de venda do Licor 35 e tem curiosidade em saber a que sabe este licor, que é tão apreciado pelos meus convidados. E é verdade, ninguém está a mentir quando chega aqui e diz que gosta muito. O meu outro patrocínio é a Prozis, já sabem, a Prozis é uma loja de suplementos online. É melhor. Usem o cupom UNAS10 para 10% de desconto em todo e qualquer artigo da Prozis. Estejam atentos às ofertas para compras superiores a 30€. Eu de resto tenho aqui uma caixa. Eu não sei, eu não faço ideia. Enviaram-me esta caixa da Prozis, eu não sei o que é que está aqui. Eu não sei se vou fazer um unboxing aqui da Prozis. Sabes que os unboxings rendem sempre. Mas pronto, entretanto, vão lá à Prozis. Nunca compraste nada da Prozis? Não. Não praticas desporto? Não te suplementas? Não. Pronto. Mas se um dia quiseres, vais à Prozis e eles entregam no dia a seguir. É extraordinário. Se encomendares hoje, pá, isto é incrível. É logo no dia a seguir. Tens lá à tua porta um senhor a entregar uma caixa da Prozis e aproveitem os 10% de desconto. Se alguma vez fizer desporto, prometo usar Prozis. Mas tu não tens que fazer desporto para... Ou isso? É isso tudo. Pronto, está feita a menção aos nossos queridos patrocinadores. Ok, de volta aqui à nossa conversa. E isto agora é que me interessa. Vocês, o vosso humor... lida com os preconceitos, vamos chamá-los assim, com preconceitos, aos estereótipos. Os clichês, sim. E os estereótipos de direita. Sim. A saber. Opa, o mercado regula tudo. Isto é, está tudo ao abrigo do mercado livre. Se uma pessoa é competente ou incompetente, depende do mercado se está a favor ou contra. É tão simples quanto isto. Do género, até o mercado livre regula o sexo. Vamos dizer assim. Ah, vai até esse extremo. Vai. Que é, o jovem conservador de direita tem um verbo que gosta muito de usar, que é aspergir sêmen. Uhum. E que funciona... Eu já aspergi sêmen. Sim. Às vezes quando a pila está de uma forma esquisita, sim, sai tipo aspersor. Ok. Não sai em modo ejaculatório. Sai, okay, em modo aspersor. Eu não sei o que é que eu quis dizer com isto. Ok, mas eu percebi. É muito e gráfico. E até te dou um exemplo. É muito gráfico. Não, de todo, porque deu-me logo uma imagem do Dr. Drão Barroso, que nós descrevemos. Esta imagem de aspersor de sexo, de semen. Deu uma imagem do Dr. Drão Barroso, que nós dizemos que a epítome do homem de direita é alguém que está a trabalhar no seu gabinete e como tem de ejacular porque está a trabalhar há muito tempo e convém libertar algumas energias, é chegar ao nível Dr. Drão Barroso na Goldman Sachs, sim, e conseguir aspergir sêmen mesmo com o pênis mole, nem que seja duas gotinhas para cima do fato. Muito bem, muito obrigado. Não fosse a tarola e o prato de choque, nunca resultaria. O doutor jovem conservador de direita... Até a mim me doeu e não sou nada, sou doutor. Mas olha, o doutor jovem conservador de direita é contra todo tipo de atividade sexual que não seja para reproduzir, inclusivamente a masturbação. Mas tem de se masturbar por motivos profissionais. porque para se poder concentrar, não é? Ou seja, não sabes, eu sabes que eu aqui mas estou... sente-se culpado e confessa-se depois. Eu vou ser advogado do diabo aqui. Uhum. Qualquer tipo de generalização é tramada, não é? Há muita malta direita que vos achará graça, porque brincam com os tais preconceitos, não é? Os tais estereótipos que existem. Uhum. Vocês fazem aqui uma associação entre direita, conservadorismo, igreja, porque normalmente isto é um pacote, não é? Sim. Moral, bons costumes, mas nem toda a direita é assim. Vocês gozam com um determinado tipo de direita. Sim, mas nós tivemos, até te vou dar um exemplo, na altura em que saiu o nosso livro, houve um cronista do Sol. Uhum. O João Lemos Teves. Sim. Opa, é assim, se uma pessoa acompanhar as crónicas dele, quase que se fossem assinadas pelo jovem conservador de direita, aquilo teria muita piada. No entanto, ele fez uma... Logo, curiosamente, na semana a seguir a ter saído o livro do arquiteto famoso, do arquiteto Saraiva, sim, em que ele fez ali um falácio em forma de parágrafos, em que disse que aquilo era um clássico da literatura histórica ou política, na semana a seguir fez uma crítica ao nosso livro. Sim. Em que, diz ele, revelou a verdadeira essência do jovem conservador de direita, que era um velho liberal de esquerda. Avançado. E que estava avançado pelo Bloco de Esquerda. Pá, e nós pensámos, caramba, o Bloco de Esquerda não nos paga porra nenhuma. Podiam pegar nisto. Vocês terem, exatamente, vocês terem esse trabalho e não terem o proveito. Epá, é triste. E isso aconteceu também no seguimento de quê? Nós... Pá, nem sei, foi por obra do acaso nós apresentámos o livro de um deputado do Bloco de Esquerda, que é, existe até um vídeo no YouTube disso, que apresentámos que era a falácia do empreendedorismo do José Soeiro e do Adriano Campos. Sim. E aquilo teve alguma repercussão, aquilo tem só comentários de pessoal do Brasil, em que começaram a partilhar aquilo como se aquilo fosse verdade, que é um gajo de direita a rebentar com a esquerda toda. Eles estavam-se a rir ao lado, que era para não chorarem. E basicamente o que eles dizem, a falácia do empreendedorismo, é que o empreendedorismo não era a solução para todos os males de Portugal em tempos de austeridade e não sei o quê. E nós íamos esticar a corda a dizer que era. Se as pessoas não vão, estão desempregadas e não vão para a sua cave, como o Dr. Steve Jobs, criar um computador com um pau e um pionés... Sim, serem empreendedores... É porque não têm capacidade para viver no mundo atual. São umas incompetentes. Depois acabam num estágio do IFP. Só os incompetentes é que têm de ser empreendedores, porque exatamente, os competentes têm emprego, não é? Exatamente. Essa é a velha ideia. Epa, mas volto a dizer, o que é assustador? Como se eu tivesse admirado com isto, porque eu já sei como é que as coisas são. Há pessoas que acreditam ipsis verbis e não percebem onde é que está a ironia, onde é que está o sarcasmo. Os primeiros posts que nós escrevemos, que eram para trollar e era só para dar alguma credibilidade à página, eram pequenas hipérboles, nem muito grandes, mas pequenas hipérboles de posts de amigos meus do Facebook. Quando se diz que é, sim, brinca com o estereótipo da direita, mas a própria personagem, e já escrevemos tanto sobre isto, a própria personagem já tem algumas nuances e já ganhou alguma vida própria, já foi para além desse estereótipo. E é isso que é desafiante também neste projeto. Sim, é uma personagem que está em crescimento e que está em mutação sempre. O doutor e o estagiário... Não é rigoroso, esse estereótipo não é rigoroso. Apresenta algumas nuances desde que depois entrem sempre no enquadramento do neoliberalismo, percebes que o mercado está acima de tudo, blá blá blá. E essa treta toda. E isso é que é fixe. Depois esse tal João Lemos Teves, que nos acusou disso, é muito engraçado que o pessoal que foi comentar dizer é lixado ver-nos ao espelho, não é? Porque ele é o arquétipo, vamos dizer, de um jovem conservador de direita e custou-lhe ver-se retratado assim. Não, por falar assim... No caso concreto... Desculpa eu estar sempre a interromper. Não, estás à vontade. No caso desse cronista em particular, tem piada, porque no texto ele acusa-nos de caricaturarmos um tipo de direita que já não existe. Exato. Que, entretanto, já entrou na modernidade e que acabou. No entanto, escreve constantemente textos a defender o Donald Trump, que é um tipo de direita dos anos 30, não é? Exato. Por isso... Nós estamos aqui a falar do jovem conservador de direita. Há muita gente que não sabe ainda quem são vocês. Okay. Eu não sei se é possível sequer fazer isso. Eu vou aqui à vossa página e vou passar um bocadinho de um segmento que vocês têm agora no canal aqui. Pode ser este? Pode. Este é o Regresso à Escola. Sim, okay. É fixe. Portanto, vamos pôr aqui um bocadinho, só para vocês perceberem qual é que é o flow desta personagem, o que é que tu fazes. Neste caso é um segmento do Inferno, o jornal também satírico do canal Q. E vamos ver um bocadinho, sem autorização deles, mas eu acho que também estou a promover o canal Q. Portanto, vejo o canal Q e vejo o Inferno e vejo este segmento. Acho que eles não se preocupam. Eu acho que eles não se preocupam. Guardar. Fica. Estamos em setembro, a época de regresso às aulas. É a altura em que as crianças de direita recebem recebem a sua instrução para se poderem tornar úteis para a economia e as crianças de esquerda ingressam nos campos de doutrinação esquerdalha, a escola pública. É por isso que vamos ver as diferenças do dia-a-dia da vida escolar entre uma criança de direita e uma criança de esquerda. Vamos a isso. Uma criança de direita escolhe, corretamente, uma bibliografia para ensinar ao professor todos os conceitos necessários para se vencer na alta finança e na vida em geral. Uma cana para o professor poder disciplinar os alunos que incorrem em crimes, como citar o nome Chomsky, e o mais importante de todos, o cérebro. Uma criança esquerdalha escolhe, incorretamente, nada. Como é de esquerda, espera receber um subsídio para ter tudo de graça. Como sempre. O esquerdalhinho vai de transportes públicos para a escola. E o que é que faz? O normal. Balda-se, como em tudo na vida. Não chega a entrar e vai fumar ganzas. Ou fazer sexo. Ou as duas coisas. Fazer sexo com as ganzas. O rapaz bonito de direita chega à escola a horas, porque vai de Uber, pronto para trabalhar. Chega à porta e repara que a primeira aula é de filosofia. E falta, porque sente que é mais produtivo ficar ao telemóvel e investir na bolsa. Che Guevarazito aplica o marxismo ao teste de Cooper. Ei, vou à frente. Bem, acho que vou esperar pelos meus amigos, que assim redistribuo a minha vitória por eles. E cortamos a meta, todos juntos, num abraço coletivo e ninguém ficar triste por ter perdido. Eles estão. O jovem garboso de direita fica sempre em primeiro e não olha a meios para isso. Olhe, mais rápido, por favor. O jovem de direita aproveita a hora de almoço para ensinar bons valores aos seus colegas. Pode partilhar o seu almoço comigo? Tenho fome. Era o que faltava. Se tem fome, a culpa é do seu pai, que é um fracassado. Eu até lhe dava, porque sou bondoso. Aliás, por ser bondoso, é que não lhe vou dar, porque a fome vai ensiná-lo a querer ter sucesso. Ao invés, o esquerdalho perpetua a situação de pobreza de todos os seus colegas. Claro, claro que partilho. Há chitos que chegam para toda a gente. Então, claro que partilho. Então e tu? Não comes? Não. Redistribuir por quem mais precisa é suficiente para me alimentar a alma. Ok, o que está a acontecer aqui é que tu, vocês, se quiserem ver o resto, vão à página de Facebook do jovem conservador da direita. Até que ponto é que o pessoal de esquerda também não percebe isto? Ou seja, também se sente ofendido com os estereótipos que vocês utilizam. Uma das coisas que nós sentíamos bastante era que existia muita, vamos dizer, confusão em todos os quadrantes políticos. Sim. Sentimos isso inicialmente. Tanto éramos insultados por pessoas. Pela direita como pela esquerda. Mas principalmente pela esquerda. A sério? É. Sim, porque achavam que era uma personagem real, não percebiam que era brincadeira. Sim. E atacavam-no como se fosse um político de direita que explorava as pessoas. E, sim, até porque a gênese do jovem conservador de direita, ele diz que fez parte do 19º governo constitucional, o governo do Passos Coelho, e tem esse cargo tão específico como assessor do secretário de Estado. Assessor do... O secretário de Estado tem assessores. Faço ideia, não possivelmente. É capaz de ter, sim. não faço ideia. Mas eu não sei secretário como é que é. De Estado de quê? Ah, pois, de secretário de Estado, sabes? Só, ok. É vago. E ele diz que foi um dos principais artífices da austeridade, portanto foi ele que salvou o país. Muito bem. Na sombra. Tão somente isso, na sombra, tão somente isso. Vocês fazem aqui várias referências a uma figura que vos é muito cara, que é o Nuno Melo. Doutor Nuno Melo. Doutor Nuno, peço desculpa. E fala-me disso, como é que surgiu esta paixão pelo Nuno Melo e até que ponto pelo doutor Nuno Melo? Diz, Sérgio, diz. O nome Nuno Melo surgiu porque quando andávamos a trollar os eventos de direita, sim, andávamos a mandar... Para quem não sabe o doutor Nuno Melo, vou pôr aqui uma fotografia, sim, só para as pessoas situarem. Sim. Andávamos a mandar cancelar as manifestações, dizer porque a direita não se manifesta, é uma vergonha, e eu estou a escrever aqui por ordem do doutor Nuno Melo. E foi assim que surgiu, para dar aquela credibilidade, não é? O doutor Nuno Melo manda cancelar esta manifestação. E foi assim que surgiu o nome dele, porque ele era uma das vozes da paranoia, continua a ser, né? Em entrevistas continua a falar do governo totalitário de esquerda e não sei o quê. E pronto, foi aí que surgiu a amizade com o Dr. Nuno Melo. E depois, indo em contra ao estereótipo do jovem conservador de direita, há ali uma espécie de homossexualidade oprimida. Cuidado com o que estás a dizer, não, rapaz. Não, a personagem. Rapaz. E então nós... Alegadamente. Nós, sim, alegadamente. Alegadamente. E então nós alegadamente enviávamos e-mails ao Nuno Melo. Continuamos a fazê-lo. Isso é tudo muito errado. Ou seja, isto é muito errado. Não. E ele já respondeu alguma coisa? Ele já entablou algum tipo de conversa convosco? Algum contacto? Sabemos que ele sabe da nossa existência. No entanto, ele não enceta conversações connosco. Opa, alguns e-mails são descrições de sonhos. Muito E no sonho há muita imaginação, vamos dizer. Mas assim. Mas com que prazer? Portanto, isso não tem eco nenhum público. Vocês mandam ou vocês são cartas abertas? Sim, não, nós mandamos e publicamos na página. Ah, são cartas abertas. Sim. Ok. Uhum. São cartas abertas. Sim. Vá. Era estranho só mandares para ele. Não. Vocês não têm receio de, pá, porque está este perigo, meu irmão. Imagina que vocês ganham ainda um maior maior following. Uhum. E começam a incomodar mais. Vocês não serem recebidos aí por uma brigada mais ativa. Epá, da direita. Eu não sei. Este jogo do humor também. Não sei se os políticos se querem meter nisso, percebes? Não sei se. Não, não oficial, atenção. Não, mas já tivemos, já tivemos alguns problemas na página. Já tivemos a página em baixo. E o que é curioso que é o espaço democrático do Facebook mandou-nos a página abaixo quando andávamos a escrever sobre o PNR. E de repente aqueles grupos organizados do PNR, pá, juntaram-se todos para denunciar a página e ainda tivemos a página em baixo por causa de um grupo fascista. Tem uma lógica isto... É um grande contrassenso, não é? É engraçado, não é? É um grande paradoxo. É paradoxo. E depois tens também a questão. Nós escrevíamos para o I, às segundas-feiras. Opa, e tivemos aí uma troca de e-mails, na altura, precisamente, em que o arquiteto Saraiva lançou o livro. Não sei se te recordas, mas ele convidou o Passos Coelho para apresentar o livro. Sim, e depois, sim, quando sim, aquilo sim. deu-se uma lema, lema sim, exato, sim, quando aquilo deu-se lema, o Passos Coelho desconvidou-se. Sim, é melhor eu não ir. Exato. Ele não declinou o convite, pediu para o arquiteto o desconvidar. Sim. Isso é tão bom. E foi nessa altura em que, aliás, antes disso... Nós no I, pá, fizemos uma crónica em que dizíamos que o arquiteto Saraiva era uma espécie de polvo dentro das redações e que tinha inveja de quem tinha mais likes do que ele no Facebook. Opa, e quando mandámos a crónica às pessoas do I, recebemos... Não, pronto, desculpa. Diz. Mas tens de explicar que ele sentia inveja do jovem conservador de direita por ter mais likes sim, do sim, que sim, ele. Sim, sim, sim, okay. Por ter mais likes sim, no, sim. nas crónicas. E o argumento do jovem conservador de direita era tão infantil como este. Eu, há 10 anos, quando punha José no Google, o primeiro que me aparecia era José António Saraiva. Agora, preciso escrever José An... Para aparecer. E ele aparece-me em oitavo. E eu não quero que ele vá para o oitavo lugar das pesquisas do Google. Pá, e isto mexe, porque ele é um homem vaidoso. Sim, sim, o gajo sim. respondeu-nos. O gajo respondeu-nos. E nós acusámo-lo de censura e nunca contámos a situação dele levar um flamingo para dentro da redação e que fechava o flamingo e o flamingo gritava muito dentro do escritório. Pá, e o gajo levou aquilo tudo a sério. Ao ponto de uma das nossas crónicas não ter saído. Não quero aplicar a palavra censura, não quero nada disso, nem nada dessas mas coisas. É uma coincidência, não fez foi uma coincidência engraçada. Houve uma segunda-feira que não saiu, pá, e depois nós optámos por... É por nunca mais fazer. Sim, sim. Ainda tentámos fazer mais uma, mas tinha de ser reescrita, vamos dizer assim. Interação com o arquiteto. E tivemos interação com o arquiteto. Podes contar. Quando houve aquela polémica daquela notícia do Correio da Manhã sobre uma rapariga que foi alegadamente abusada sexualmente. No Porto, não é? Sim. E então ele escrevia uma crónica em que dizia que aquilo era bom porque as pessoas iam aprender a resguardar-se mais. Isso é incrível. E era bom que fossem expostas desta maneira. Uhum. E então nós tivemos uma troca de e-mails a elogiá-lo e depois... Mas pública? Não, privada. Privada. Partilhamos, porque, pronto, porque nós somos assim. Sim, sim. Vocês gostam, e o elogio de... para ele funciona como lubrificante, vamos dizer assim. Não, é isso. Se elogiarmos, se começarmos, arquiteto José António Saraiva, eu tenho como o maior pensador. Pronto, já ganhaste. Já ganhaste. Está feito, está podes feito. Dizer o que quiseres assim que ele responde. Sim, ele responde, mas ele responde. Ele responde? Sim. E tivemos vai e não vai para convencê-lo a deixar-nos apresentar o livro dele. Mas ele tinha noção. Não tinha noção. Não, não metam a câmara em mim. Não tinha. Pai, eu acho isso incrível. Não, aquilo, ele vive numa torre de marfim. Só pode. Enfim, há muita gente que já está a ver isto, porque nós estamos a falar de pessoas que não sabem bem quem é. Tem muito público que não está muito atento a estes nomes que nós estamos aqui a dizer. O José António Saraiva é o senhor que consegue identificar homossexuais pela inclinação do saco do sol. É esse senhor. Pesquisem, José António Saraiva. Mas lá está, mas vai haver muita gente que se vai rever naquelas... E pá, que haja. Vamos lá aqui ser francos. E que haja. Claro. Não é? Sim, claro que sim. E que haja. Nada contra. E não há aqui que o vosso humor e que a nossa risota não seja considerado um julgamento. Não é? É apenas uma reação natural. Sim. Não, mas a partir do momento que te libertas para o espaço público, estás sujeito. Estás sujeito, pronto. Tranquilo. Sim, tranquilo. Sim. Vamos com tranquilidade ver aqui as perguntas que vos são dirigidas no patreon.com/ruiunas, plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem, que seja com 1 euro por mês, e têm acesso a algumas regalias, a algumas recompensas. Uma delas é fazer perguntas aos convidados e eu tenho já aqui estas para vocês e eu começo com a mais antiga, que tem 6 horas. Pedro Santos. Boas. Primeiro, conhecem um youtuber chamado Nando Moura, da direita conservadora? Se sim, qual a opinião? Segundo, Hitler era ou não de direita? Vamos lá. Primeira, quem é este Nando Moura? Primeira, não se me faço a mínima ideia, confesso que não. Sério? Não, não conheço. Vou aqui ver quem é. Conhece Sérgio? Eu vou ver aqui. Não conheço. Nando Moura. Vou ver se é um humorista, se é mesmo um... Eu acho que sei quem é, que já vi umas coisas... Já? Exato, já vi. Mas este quer me parecer que é mesmo real. Ok. The real deal. Este não é... Olha, brother, eu posso não gostar das músicas do Wesley Safadão, mas que o cara é um... Puta que pariu. A graça é que o gajo acho que é de direita. Mas é do metal. Sim. É do metal. E tem muita graça, isso. Vou pesquisar. E eu acho que ele faz aqui críticas. Ele tem uma consciência política. Estão tem descobrindo cada vez mais crimes do PT. Ah. E quando descobrirem. E tem uma, todos, e tem uma, e tem uma posição clara, definida. Mas tem muita graça. Eles tem muita graça. Estás a par do Bolsonaro do 2018. Sim. Que é bem capaz de ser o próximo presidente do. Bom, isso é outra história. Sim. Acho que não chegou cá o que é que está a passar lá no Brasil. É verdade. A segunda parte da pergunta... Não, mas deixa-me fazer esta pergunta. Ah. Vocês têm algum tipo... Já fizeram esta pergunta várias vezes, com certeza. Que antecedentes políticos vocês têm? Eu ainda não fiz essa pergunta. Epá, eu não tenho. Nunca foram, nunca foram partidários de... Não. Nenhum dos três. Nenhum mesmo. Podemos ter tendências, não sei... Cada um fala por si, mais mas... Eu votei praticamente sempre à esquerda, desde os meus 18 anos. Mas esquerda moderada... Mas sempre tiveram consciência política, sempre tiveram atenção ao fenómeno político. Sim. Agora, fazer parte de algo, não, porque... Pá, enquanto humoristas, temos aquela característica engraçada de ter preguiça e não querer sair de casa. E sair para uma manifestação. Eu fui presidente da Associação dos Estudantes da minha Sim, o Sérgio é mais. Então pronto. Mas... Tínhamos aqui um carreirista em ascensão e cortaste logo. Chegaste a ser presidente de uma associação. Sim, ok. É para veres o afeta mal. A algum grupo partidário? Não afeta. Pelo contrário. E sobretudo as associações académicas são política de brincar. Se pensares no acrónimo, começa por ahá. Ah, pois exato. Esquece. É para rir. Mas, no entanto, meus caros, vocês fazem política. Vocês quer queiram, quer não, vocês fazem política. Porque o humor é também um instrumento de política. Tudo é política. Pronto. Aquela primeira pergunta que fazia, o que é direito, o que é político, o que é... Sim. O homem é um animal político. Bela frase, vou registar isto. Nel Monteiro? Não é minha. Nel Monteiro, não é? Porque vocês obviamente, estão estão a denunciar as vossas opiniões, através da ironia, através do humor. Sim. Mas vocês denunciam as vossas visões. Epá, e acaba por ser um bocadinho, é assim, sem querer passar-te a mão no pelo, sim, não é? E eu disse-te antes do programa que não queria soltar o meu fanboy, mas a questão é, como tu sabes, meios Facebook e tudo mais são meios rápidos, ou vídeos pequenos, ou coisas catchy, ou frases, ou o que quer que seja, e de repente as pessoas forem à nossa página têm textos grandes. Sim. Pá, e apostamos muito em conteúdo, isto é, vamos para as punchlines, como é óbvio, os textos são construídos para ter para rir, mas a argumentação tem de estar lá. Uhum. Tem de estar lá. E mesmo que seja muito idiota, pá... É factual, portanto recorre a factos, uns mais ou menos estropados, mas há sempre uma razão, sim, não é? Sim, mas há argumentação, percebes? Antes de chegar à punchline, há argumentação. Sim. Eu, como exercício criativo, dá-me gozo escrever um texto com o qual não concordo nada, mas que eu sinta que quem vai ler aquilo, mesmo que não concorde, diga, pá, isto até... Exato, tem lógica. Até tem alguma lógica. Sim, sim. Esse é o desafio. Daí os textos muitas vezes serem grandes. Porque... Sim. Não, e depois acrescentar a camada do humor por cima, sim, que é tipo aquele cremezinho, sim, sim, para isto sair muito mais. Temos alguém que quer, ou que deixou uma mensagem, presumo, Marco, é isso? Então vamos ver o que é que é. E quem é? Oi, não estamos a ouvir? Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Estamos a ver, mas não estamos a ouvir. Tens que pôr áudio. Está ali o áudio, mas não está o canal aberto. Estamos a ver a cara do menino, mas não estamos a ouvir o menino. A resposta é não. A resposta já é voltamos, não. Já voltamos dentro de breves instantes. A segunda pergunta aqui no Hitler era de direita. Ele começou por ser... Isso... Não, mas aí a questão é... Oi, peraí. Agora estamos a ouvir, mas não estamos a ver. Estamos a ouvir, mas não estamos a ver. Nós queremos ver e ouvir em simultâneo. É possível, Marco Almeida? É, bora lá. Boa noite, o meu nome é André. Estou em Bruxelas a colher alguns eurinhos. Isto aqui é a Comissão Europeia, para quem não conhece. Ok. A minha pergunta vai no sentido de saber porquê um jovem conservador de direita, não um jovem conservador de esquerda. Acho que hoje em dia o humor político do Facebook é todo de esquerda. Acho que, no geral, os humoristas são de esquerda, já falaram várias vezes disto no Maluco Beleza, mas não seria interessante explorar o jovem conservador de esquerda. Progressivo de esquerda, por exemplo, fica pronto. Era, claro que sim. Que outras pessoas o façam. Sim. Não, nós chegámos a criar uma página do jovem radical de esquerda. Epá, mas de repente isto consome tempo. Sim. E como não vivemos disto, fazemos outras coisas. E então, e aquilo consumiu-nos... É assim, o que cresceu também, o jovem conservador de direita, a verdade seja dita, de repente surgiram alguns convites e que nos davam obrigações, sim, para além da nossa função e diária. E será que vocês, se fosse dada essa possibilidade, se iriam entregar-se-iam com a mesma... Qual é a palavra certa? Dedicação e objetividade na crítica, na sátira, na ironia das duas personagens. Sim, força, Sérgio. Eu acho que sim, todas as áreas políticas têm algo gozável e nós, nos nossos textos, não faltam críticas também. Sim, nós acabámos de ver um sketch que está lá também todo o arquétipo de... Criticamos... principalmente aquela mentalidade de indignação. E, assim, já pegamos muito por aí. No entanto, eu acho que é mais fácil usar com a direita. Porquê? Porque a direita... É que eu não percebi porquê, sabes? Eu também concordo. Mas vamos lá escapulizar isso. Eu acho que o pessoal de direita leva-se mais muito a sério. É isso. E é mais fácil quebrar aquele verniz da seriedade e do senhor doutor e do respeitinho e não sei o quê. Penso que é mais fácil. A esquerda, apesar de também haver certa esquerda que se coloca num pedestal e nós pegamos muito por aí na questão da esquerda caviar e da Torre de Marfim, das academias e sem conhecerem a realidade, falarem no abstrato de coisas sem terem bem noção da realidade, pegamos nisso, mas é mais difícil porque... A capacidade em caixa é maior, eu acho. Sim. Aliás, a nossa primeira colaboração, quando começámos a colaboração com o Canal Q, fizemos um vox pop na Festa do Avante. E fizemos perguntas. Opa, fomos para a tenda de Angola, em que eles nos fizeram para aí 80 perguntas antes de podermos falar com eles. Quem são vocês? O que é que têm? Vocês explicaram? Gozar. Explicaram? Opa, e nós explicámos. Mais que, ou menos. Explicaram mais ou menos? Explicámos que éramos portugueses. Sim. Que passámos um tempo muito difícil ultimamente por causa da austeridade e foi Angola que nos deu a mão e, portanto, queríamos fazer um elogio público à Angola e queríamos saber o que é que eles poderiam fazer mais por Portugal. Tu jamais sais da personagem. Portanto, quando vais para a rua, sim, tu não explicas, oh, atenção, que isto é não. Assim. Se for, não explico. Para abordar, percebes, para o impacto, acho que resulta melhor as pessoas sentirem genuinamente que têm ali... acreditarem que tem ali, sim, alguém que representa, sim, uma determinada... Opa, e nesse caso tinha de ser, eu não podia explicar que ia gozar com eles, como claro, é óbvio, claro. Tinha de dizer que ia elogiá-los, porque depois a reportagem dizia que é muito giro, porque sempre que queremos divertir o engenheiro Eduardo Santos, chamamos-lhe comunista, que ele cospe o champanhe todo. Opa, e essa dicotomia nós gozamos quando é aquela esquerda... vamos dizer, que não sai, lá está, como o Sérgio estava a dizer, do seu pedestal e que, sim, não consegue criticar abertamente um regime como a Coreia do Norte ou que não consegue criticar abertamente o que se passou na União Soviética. Ou epá, em Angola, né? Ou em Angola, não é? Ainda há pouco tempo, por causa das eleições, vi um deputado ou ex-presidente da Câmara comunista a dizer que congratula-se muito por ter havido eleições livres em Angola. Está bem. Como todas elas são, todas. Tá bem. Todas foram e sempre são assim. Sim, não houve um totobola para adivinhar quem é que pois ia era, ganhar. Pois era, pá. Esse era o Beda Fix. Eu também gostava de ter apostado nesse totobola. Era fixe. Mas por acaso as coisas estão a mudar. Então, paulatinamente estão okay. a mudar. Já não é, já, pelo menos já, a margem já não é tão avassaladora. Sim, há uma margenzinha ali de... A minha questão nem é o tempo que demoram a mudar, o que quer que seja agora é... Se é para criticar e se conseguem criticar todo o imperialismo, porque é que aqui, lá, lá, lá. Porque é que aqui é uma exceção, exato. Exato. Uhum. Segundo... O André está aqui a dizer no chat que faltam responder se ele acha que Hitler é de esquerda ou de... Sim, sim, vamos a isso. Opa, isso tem que ser. Eu sou um homem da história, sou formado em história. É verdade. Tive aqui um historiador extraordinário semana passada. Sérgio Luís Carvalho. Exatamente. É? Conhecias? Conheces? Eu conheço dos livros só, tenho alguns dele. E é um comunicador extraordinário e foi apaixonante ver sim, a forma, sim, apaixonada. Aliás, ele este fim de semana vai estar no Festival Literário do Ovar, uhum, onde o jovem conservador de direita vai fechar esse vai festival fechar. Para falar sobre a utilidade da literatura, se é que ela tem alguma. Sim. E vai fechar esse festival onde ele vai estar presente lá numa mesa de conversação. Se o Hitler era de esquerda ou não, claro que não era de esquerda, apesar do partido se chamar NSDAP, que tem lá socialista pelo meio. Ora, uma ideologia que matou comunistas até mais não. Epá, queres uma coisa de história? Antes meu caro, fez sucesso a semana passada. Ok, antes do Terceiro Reich tivemos a República de Weimar e durante a República de Weimar mataram todos os comunistas. E as pessoas que fizeram parte da morte dos comunistas foram as que ingressaram as fileiras do partido Hitler, que era abertamente anticomunista, sim, que firmou um pacto anticomunista antes da guerra para a União Soviética não os invadir, mas à primeira oportunidade armou-se em Napoleão. Mas como é que se explica ali o nacional-socialismo? Epá, o nacional-socialismo é a questão do controlo. E Martin. Sim, sim. E Martin, sim. Só, né? Mas eu, essa é uma questão recorrente na internet, que é do pessoal de direita, mais jovem, da alt-right, que é o Hitler era de esquerda, mas ainda assim, mesmo sendo de esquerda, matou muito menos do que o Stalin. Isso é discurso. É um debate que é completamente desnecessário. Porque ninguém está a defender Hitler ou Stalin, não é? Acho que já ultrapassámos isso. Sim, é descabido. Sim, a partir do primeiro milhão são todos genocidas, não é? Claro. Dona Badalhoca pergunta. Bruno e Sérgio, na vossa opinião, quais foram o melhor e pior político que Portugal já conheceu? E quem daria um excelente primeiro-ministro, mas que nunca se vai candidatar ao cargo? Eu acho que... Tu darias um bom... Olha, o pior foi o Dom Sebastião, pá. Sem dúvida alguma. Porquê? Porque o gajo basou e... É pá, sem deixar descender, sem espregir sémen. Sem espregir sémen, sim, sim. É verdade. E deixou isto ao Deus dará. E vieram os espanhóis e lixaram-nos tudo. O que é que aconteceria se o doutor conservador, jovem conservador de direita, assumisse o cargo de primeiro-ministro? Já foi. Ah, sim, olha... Privatizar a escola pública e o SNS. Como é que é? Privatizar o Serviço Nacional de Saúde, privatizar o sistema de ensino, sim, sim, e vender o naming de Portugal. Exato. Ah, é? É, porque é que temos um nome, não é? Temos um nome que está ali, Portugal. para ganhar pó. É bonito, mas é, não ganhamos nada com isso quando podemos, por exemplo, vender Portugal Samsung. Não, Prozis, Portugal. Portugal Prozis, sim. Não é? Ou... Prozis compraram no Portugal. Exatamente, exato. O name, como nos estádios, percebes? Era... E depois sempre privatizar Portugal aparecesse tudo. Nas notícias, a brand, não é? A brand. Conseguia... Cachim! É. Exatamente. Muito bem pensado. E agora estamos em alta, portanto. Okay, o jovem, o doutor, tem alguma opinião formada em relação ao facto de Portugal estar na moda, tantos turistas, tanto interesse agora em Portugal, a Madonna estar cá. O doutor já teve problemas por causa disso. Fala-me disso. Queres falar, Sérgio, do Porto? Ah, fala tu. Opa, sobretudo da questão do Porto, não é? Lisboa está na moda, mas temos aqui os humoristas todos a falar. O Batáguas ainda há pouco tempo fez um vídeo fixe sobre a questão do turismo em Lisboa e o doutor escreveu sobre a questão do turismo no Porto. Como o doutor passa por ser uma pessoa centralista, sim, que não é, sim, o Sérgio vive no Porto. Se lhe quiserem bater, podem encontrá-lo nas ruas. É mais fácil. É mais fácil. É, não sai de casa. Mas... mas disse que o turismo é muito bom para as pessoas verem como é que era o Portugal de antigamente, sobretudo no Porto. Ver... Oh! É mentira. É muito forte. É mentira. O Bruno Henriques e o Sérgio Duarte não defendem. Não perfilham isso. Esta opinião. Não, em 80%. Lá de cima conhecemos os pontos fracos. Acho que é mais isso. É pá, isso é tão mentira. É tão mentira. Agora, claro que é. Pá, porque o Porto está uma cidade do caraças. Pois está. E eu estive lá agora quando foi a cena dos aviões. Estive lá a fazer o MC de serviço. Uhum. Vou lá em breve também. E o Porto é uma cidade do caraças e está agora fervilhante também de turistas. Não sei se eles se queixam daquilo que nós nos queixamos aqui. Queixa-se lá em cima também dessa invasão. É, ah, pá, sim. Sobretudo por exemplo, a questão das rendas é incrível. Sim, sim, eu andei à procura de casa há 5 anos e depois voltei a andar à procura de casa há 2 anos e a diferença é abismal. Em termos de preços, em é termos mercado de... livre, meu caro. É. O mercado livre. Mas por outro sim. lado, nota-se a cidade mais bonita. Eu que só vou sim, lá sim. de quando em vez, sim, sim, noto sim. a cidade mais limpa, mais arranjada, mais sim, sim. mais enfeitada, se quiseres. É claro que é verdade. E quem viu a Baixa do Porto há uns anos e vê agora, tem muito mais vida, está muito mais bonito. E eu gosto de ver turistas nas ruas. Agora também não podemos cair no exagero e descaracterizar completamente as cidades e deixar que elas sejam completamente entregues ao turismo. Uhum. As cidades também são interessantes para o turismo porque têm vida própria e têm pessoas que são de lá e que... Mas essa é a questão premente aqui em Lisboa agora, sim, se fala sim, agora, sim, não é? Sim, sim. Porto está um bocadinho, ainda há tempo, não é? Tem um atraso. Tem um atrasozinho, mas neste caso é um atraso bom que permite se calhar resguardar-se um bocadinho, sim, não é? Sim. Ver a experiência lisboeta para ver o que não fazer. Yeah. A ilustradora do nosso livro, a Gui Castro Felga, ela é... operadora turística, tem uma empresa no Porto muito interessante que é as Worst Tours. Worst Tours? Sim. Sim. Que é, eles fazem visitas guiadas pelo Porto desconhecido e pelo Porto que é esquecido pelos guias turísticos. Recomendo, se forem ao Porto, procurem o site, eles são muito porreiros. Vou já aqui, deixa lá ver, isso é muito interessante. Mas vamos para onde? Vamos para os bairros mais chungas? Não, para os bairros mais bonitos. Worst Tours, sim. Worst Tours Porto. E é um tipo de visita guiada ativista. Sim. Como assim? Levas com algum tipo de... Com a cartilha de esquerda. Eles são arquitetos, são dois arquitetos. Ah, okay. E falam sobre gentrificação e essas coisas, claro. Porque mas é mesmo... E toda a gente tipo, no fim recebe um megafone para a próxima manifestação. Exatamente. É uma forma muito interessante de conhecer o Porto. Aí está aqui, não é? Deixa lá ver. É isso. As ilustrações são dela. Exato. Olha que fixe, isto é uma belíssima ideia. Uhum. Sou capaz de. Em português, já agora em português. Isto é capaz de dar uma boa conversa, não é? Sim, sim, sem dúvida. Um combite! É vai um passeio! Com os passeios do Piorio. Exatamente. Isto é muito bom. Olha, vou pensar nisso, depois onde dar o contacto aqui desta vossa colega. Uhum. Claro que sim. Muito fixe. Vamos de novo aqui ao. Se quiserem fazer perguntas, já tivemos uma que veio de Bruxelas, certo? Uhum. Vão ao. É só mandarem um vídeo para o nosso número do WhatsApp que é o. Eu está não sei. Está na descrição. Está na descrição. Está aí a aparecer. Estão a aparecer coisas aí embaixo? Não, está na descrição do vídeo. Ah, está na descrição aqui, ok. Maria, estão a ver no YouTube. Maria, portanto, não há. Hoje não pois há não temos aqui a Maria. Exato. Mas façam. Enviem o vosso vídeo com a pergunta. Era fixe, temos aqui alguém de direita. Era. Fazendo uma pergunta incómoda. Qual foi a pergunta mais incómoda ou a situação mais incómoda que vos pensa? Bom, esta foi bem metida, não tenho bem resposta para isto. Em Viseu. Oh. Ah, não foi bem uma não pergunta foi. Bem metida. Mas foi uma. Conta aí, Bruno. Epá, nós tivemos, na altura do livro, quando lançámos o livro, sim, decidimos fazer autonomamente uma. Sabes, as TED Talks, não é? Sim, claro. E nós fizemos uma Dr. TED por algumas livrarias. Sim. Epá, mas calhou a última ser em Viseu, um domingo à tarde. Numa FNAC e no inverno, onde as pessoas estavam todas naquele shopping. Público difícil? Vamos dizer que era público, não sabia quem é que haviam de esperar. Opa, e de repente. Estamos a falar, era só tu? Ou tu eu e o Sérgio. Okay. O Sérgio até meio, porque depois ele escondeu-se debaixo da mesa praticamente para não se rir. E então, o que sucedeu foi o seguinte: estavam lá duas pessoas que nos iam ver e o resto era um bar, estavam a lanchar. Sim, sim, sim. Epá, e há uma frase do Dr. Ted que implica aspergir sêmen, mas em que o doutor diz que há um mito que circula por aí, meter a responsabilidade do outro lado, sim, não somos nós. Em que dizem que a concepção da doutora Virgem Maria não foi concepção, é uma violação de Deus. Uou! E eu devo dizer que essas isto pessoas... Isto foi em Viseu, domingo à tarde. Foi. E eu quero dizer a essas pessoas que... Acho isto horrível dizerem isto da doutora Virgem Maria, porque se vem da parte de Deus, não é violação. E creio que qualquer um de nós que está aqui não se importaria que Deus introduzisse o seu pênis magistral e aspergisse uma cascata de sêmen. Eu não me importaria de transportar no ventre o filho de Deus. E com um PowerPoint que tinha a imagem, sabes, da criação do Miguel Ângelo, do toque, mas em vez do toque tinha um pênis pixelizado em que o Adão estava a tocar no pênis sagrado. Pronto. Tu tens noção do que é que fizeste? Não, mas vi muitas pessoas a rangerem dentes. Não, mas... E a fazer... Mas não. É o contexto, depois dele dizer e falar durante cerca de 10 minutos a dizer que era candidato a primeiro-ministro e líder da direita. E anexar o CDS. Sim. E as pessoas olhar, sim, está aqui um senhor que... Iam na cantiga, sim senhores, faz claro. Sentido. Sim. Sim, criar ali uma premissa engraçada, uma mas pessoa o, pá, já credível. Agora, diz-me, o que é que se criou naquela sala? Um silêncio muito constrangedor? Pessoas a levantarem-se. Pessoas a... Alguém se riu? Essas duas pessoas que vos foram ver riram-se? Ou não? Tavam, timidamente. Com... Timidamente. Timidamente. Eu quero começar a assistir às vossas coisas. Opa. Mas de longe. Sim, sim, sim. Foi giro. O que acontece, repara, é que essas pessoas fazem parte do espetáculo. A reação... Opa, é... Eu agora estou a tentar aqui perceber a reação ao vosso espetáculo. Eu ou confesso vossa... que isso me alimentou. É o espetáculo. É o espetáculo. Ver a reação, porque, ok, as cenas que vocês dizem têm graça, mas têm muito mais graça tem. O constrangimento provocado por aquilo que... E isso quanto maior for a o constrangimento... na página também, que é dá-nos gozo termos pessoas que gostam, sim, como é óbvio, percebem, mas dá-nos muito gozo ter muitas pessoas que vão lá ao engano. Insultar, chamar nomes. Já tive uma pessoa que jogava futebol comigo e que denunciou a página indignada. Eu tive que lhe mandar uma mensagem: burro, sou eu e mando-te aqui do Pribeirã a noção de ironia, está bem? Obrigado e boa tarde. Sério. Epá, eu tenho que assistir. E quanto maior for o constrangimento, quanto maior for a plateia enganada. Não, o Sérgio começou assim. E vai-se eclipsou-se. Opa, não, porque eu sabia o que é que vinha a seguir. E estava a ver o bar cheio de velhotes e crianças. Já estavas a antecipar. Já estava. Epá, essas palavras foram pronunciadas e precisas verbos por ti. Sim. Na FNAC. E o pior é que isto termina como carregaria com todo o gosto no meu ventre o filho de Deus, assim como o Dr. Schwarzenegger carregou naquele documentário Júnior. E partiu do pressuposto que o filme era um documentário. Pá. Um documentário, exato. Opa, esquece-se. Mas sempre, como é óbvio, com a maior cara de pau, sim, assim sim, como sim, digo, sim, as sim, propostas sim. que eu tenho para o país. Repara, até porque tu apresentas desta maneira, não é? Sempre. E aliás, qualquer... deixa-me dizer-te que nem para casar levei fato. Portanto, esse fato foi comprado para a personagem. Hein? Hein? Qualquer pessoa de risco ao lado, gravata, colorinho branco, tudo o que disseres, as pessoas tens um atenção, crédito. Tens crédito. Exatamente. E estávamos no seio do cavaquistão, não era? Exatamente. Viseu. Uma coisa engraçada que nós fizemos também, que foi... fomos os três ao congresso do PSD em Espinho e o Bruno foi de blazer e não tinha fato ainda e andou lá a fazer de empolastro em todos os políticos e apareceu mas foram com câmara atrás? Com... Não, aparecemos nos diretos todos. Ah, há aqui a imagem disto. Tá. Há aqui uma... Há aqui, que é, o Dr. Nuno Melo estava chateado connosco, sim, não é? Sim, sim. E nós... Será que isto está aqui na net? Se pesquisarem Jovem Conservador de Direita, aparecem foto, uma foto YouTube. com não, o Paulo e no Rangel YouTube e... não tem a entrada com o Passos Coelho? Tem. Então eu procuro como? Jovem Conservador. Opa, e como é que colocaste? PSD? Nós estamos aqui à procura. Ah, tá. Ok. Falta a ninja, não é? Falta a ninja, falta a Doce Maria que está alguns no Vietnã. Será que ela nos está a ver? Um beijinho grande à nossa Maria. Tão querida, pá. E muito obrigado a todos os 403, já agora ainda não fui aqui ao YouTube, 403 pessoas a verem neste momento o Maluco Beleza Live Show. Muito obrigado a esta malta. Está aqui o André Avelelas a dizer: eu quero ir ver um espetáculo, mas é para ver o público. Lá está. Estás pausa no vídeo, por favor. Diz-me. Pausa no vídeo. Pausa no vídeo. Ok, desculpa. Aqui, já está. E tragam mais um caminhão de clichês de Viseu, bora! Há aqui alguém de Viseu que não partilhamos nada disso. O que aconteceu foi factual. Aconteceu em Viseu como poderia ter acontecido em Castelo Branco, em Porto Alegre. Atenção, o Marco é de Viseu, em Aveiro. Que Passos Coelho está neste momento a chegar aqui a Espinho, que está a fazer declarações lá fora. Também, isso é importante. Olha, não é só pelo facto de serem mulheres. Estás ali atrás. O nome de Maria Luísa Albuquerque tem gerado algumas críticas incomodas. Sem a me deixar andar. O nome de Maria Luísa Albuquerque tem gerado algumas críticas, algumas mais assumidas, outras nos corredores. Não me diga. Isso incomoda. Não, não incomoda nada. É a primeira vez que a doutora Maria Luísa Albuquerque pega logo no PSD. Foi uma aquisição, eu penso, muito importante. Estás a ver? Oi, com licença. A tua postura, meu Deus! Claro, sempre. Irrepreensível. E o apoio. Sim, o assinar. É fundamental. É fundamental. A ação política que o PS tem. Opa, sim. Epá, pronto. Sim. O que é que sim. Eu posso dizer? Bravo? Foi giro. Foi muito giro também. Porque já, o humorista já fez isto também. Opa, sim. Mas ele vai... Epá, é claro, é notório que ele está ali no gozo. Isto aqui, se não me tivesse chamado a atenção... Passava. Passava completamente. Sim. Estás aqui quase... Sim. Mesclaste completamente nesta fauna. Ah pá, ainda muito timidamente, verdade seja dita, nós não temos qualquer tipo de... Escola? Não há escola? Opa, zero. E estávamos num fim de semana em que nos encontramos os três lá em minha casa e o congresso do PS é por acaso era em Espinho e dissemos... Olha, vamos. Vai, fomos. Pá, uma coisa mesmo... Tão bom. Foi engraçado. Olha, em relação a estas eleições autárquicas que se avizinham, presumo que o jovem conservador de direita esteja atento, esteja ativo. Esteja. O que é que te apraz dizer? Quais são... É possível que te vejamos numa outra campanha, numa outra... Vamos ver. O jovem conservador de direita... Aí vai... pausa no vídeo, senão podemos ter problemas aqui na nossa transmissão. Já fechei. O jovem conservador de direita vai lançar em breve uma petição anti-autárquicas. Então? Porque acha que os políticos locais só fazem rotundas e saneamento básico e para isso não é preciso formação superior. Nenhum deles tem formação de doutor. O doutor Pedro Passos Coelho não foi presidente da Câmara e conseguiu ser um grande estadista. Sim. Todos eles, o Dr. Cavaco Silva, também não. Portanto, não é preciso haver presidentes da Câmara porque podemos privatizar todas as câmaras a grandes empresas. Mas mesmo as câmaras municipais com tradição direita na liderança... Não vale a pena. O próprio Dr. Pedro Passos Coelho, as apostas dele, nota-se que ele não gosta de eleições autárquicas, não é? Sim. A democracia é um risco. E há sempre... Sim, é? Sim, sim. E há sempre a risco. Democracia é um risco. Espera aí. Democracia é um risco. Não, sim. Isso está no livro. É um risco que tem de haver, porque as pessoas iam sentir-se mal se não se sentissem que eram ouvidas. Sim. Mas há o risco de poderem votar nos partidos errados. Pois. É muito desagradável. Pá, é. Porque às vezes o povo, dar o poder ao povo, quando ele não sabe escolher, sim, pá. Sim, é arriscadíssimo. Sim, as pessoas, segundo o jovem conselheiro da direita, grande parte são estúpidas, não é? E portanto, se são estúpidas, o que é que elas sabem? Convém ter outras pessoas a decidirem por elas, não é? Sobretudo grandes empresas. Grandes, claro. Como é óbvio. Vamos de novo aqui. A Prozis. A Prozis, por exemplo. A Prozis está a tomar conta disto tudo. E acho muito bem, que são portugueses. E pronto. Vamos, ao menos que sejam portugueses, não é? Vamos, mais uma vez, ao patreon.com/RuiUnas e fazer as perguntas que faltam aqui aos nossos convidados. Ok. Mas não respondeste esta pergunta. Respondeste esta pergunta de Dona Badalhoca. A vossa opinião, o melhor e pior político? Foi o Dom Sebastião. Ah, sim, dúvida, ok. É? Quem daria um excelente primeiro-ministro, mas nunca era se está Sérgio, aqui. É o Sérgio. Era o Sérgio. Ou Manuel João Vieira. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Para quando? Sim. Para quando o regresso? Candidato Vieira. Para quando? Pedro Leal, senhor doutor jovem. Acho muito bem. Como resolver o conflito na Síria e o drama dos refugiados? É tão simples quanto isto. Presumo que o jovem conselheiro de direita tenha uma opinião formada sobre esta questão. Ana Sérgio, já escreveste sobre isso. Isto é delicado, isto é delicado. Vamos lá ver. É deixar entrar ou é, como é que se diz, não é deixar entrar qualquer um? É aproveitar a oportunidade Sim. de mão de obra que vem tornar os nossos, que vem tornar mais competitivo o nosso mercado de trabalho. Não é? É deixar entrar tudo. Deixar entrar, deixar entrar tudo, desde sim, que... Sim, sim, sim. Sim, já que aceitamos e que vivemos numa era do politicamente correto em que não podemos falar mal de muçulmanos, o doutor Jovem diz uma coisa que é muito acertada, que é, nós sabemos que nem todos os muçulmanos são terroristas. Sim. Mas todos os terroristas são muçulmanos. Portanto, cuidado. Cuidado. Cuidado. E, portanto, às vezes convém frená-los a todos, Sim. não é? Para impedir ataques terroristas. É o que o doutor Trump está a tentar fazer, não é? Sim. Eu acho que era trazer os refugiados todos para a Europa Sim. e enviar para lá os terroristas que estão na Europa. Sim. Trocados. Ah, inverter. Sim, ou desempregados. Sim. Inverter. Ou desempregados. Que são todos eles potenciais terroristas. Exatamente. Estagiar no ISIS. Exatamente. Ana Oliveira pergunta, Dr. Bruno e Dr. Sérgio, o que pensam do facto de muita gente, de todas as posições políticas, não ter a capacidade de assimilar que o que vocês dizem é pura sátira? É fixe. Será que de facto esta onda de politicamente correto retirou as pessoas... Há pouco estávamos a falar, não é? Falaste de politicamente correto, que é uma expressão que ainda continua muito em voga. Ai, sim. Será que de facto esta onda de politicamente correto retirou às pessoas o discernimento e o sentido do humor? Não. Não, nada disso. Opa, nós ainda hoje vínhamos a falar sobre é um tema que normalmente só perguntam politicamente correto, a liberdade de expressão é um tema que só perguntam aos humoristas. Já reparaste? Pois é. Liberdade de expressão e não sei o quê. O Jon Stewart tinha uma resposta maravilhosa que é: nunca fazem essa pergunta sobre os limites da liberdade de expressão a políticos que fazem merda. Yeah. Quais são os limites para a sua base de atuação? Epá, eu e o Sérgio vínhamos a falar sobre isto hoje e chateia-me esta questão de as pessoas podem dizer o que quiserem, têm de ser aquilo que dissemos há bocado, pá, têm de estar sujeitas a ouvir respostas, mesmo quando ouvimos piadas que nos possam parecer são más para alguns, percebes? Depende da interpretação. As pessoas podem se pôr a jeito e de ouvir algumas críticas e é na boa. Percebes? Tem mas é que hoje em dia as coisas estão tão esbatidas que não há, eu acho que esbatidas no sentido em que não há uma posição correta. Não, ou seja, sejas politicamente incorreto ou politicamente incorreto, vais sempre levar ódio. Sempre. Ou te acusam de social justice warrior. Sim. Ou então és um estás, qual é que será o que é que estará nos antípodas disto? És um nazi? Epá, mas ouve, esse debate é tão coisa... O politicamente então, correto nasceu como? Percebes? Foi defendido pelos conservadores. Sim. Percebes? Ou não, ao contrário, desculpa, foi defendido pelas pessoas que queriam o avançar da sociedade, o dizer e, que a livre expressão, o apontar que aquele preto, mas com aquele tom, pá, calma, não, vamos usar outra linguagem. Linguagem. É claro que chegar à polícia, ao policiamento da linguagem, como é que vamos pôr travão nisso? O politicamente correto, quando nasceu, era uma coisa altamente positiva, sim, que sim. era para debelar as desigualdades, e ou quer que seja. Todos os excessos de foi, pá, tomado de assalto, não? Sobretudo primeiro nas universidades americanas, pelos conservadores que quiseram tirar todos os professores progressistas de lá, porque eram os gajos que financiavam, os conservadores que financiavam as grandes universidades americanas, e queriam ter nas suas universidades professores da sua, vamos dizer, do seu círculo. Uhum. E de repente as universidades americanas tornaram-se altamente conservadoras e tomaram para si este conceito de politicamente incorreto, de já não posso dizer aquilo que penso, percebes? Uhum. O acusar alguém, vamos imaginar que me acusavam de pedofilia, percebes? Sim. E as pessoas diziam, opá, está ao abrigo da minha liberdade de expressão, eu acusar-te isso. Mas de repente ter esse estigma sobre a minha pessoa, se não for, tem de haver... É desagradável, é? Não é um bocadinho desagradável. Tem de haver uma possibilidade de eu rebater sem ser chamado de opressor da liberdade de expressão das pessoas, percebes? Isto está muito twisted. Eu sinceramente, sim. neste momento está tão esbatido que eu não sei. Eu não consigo. Não consigo. Sim, sim, não consigo, sim, sim, sim. De qualquer maneira, não acho que seja isso que esteja a tirar o sentido do humor às pessoas. Não, não, eu também acho que não. O sentido do humor das pessoas está a aumentar, está a melhorar, simplesmente há... há uma maior facilidade das pessoas se expressarem e de identificarem... Sim. Deixa-me dar um exemplo, Sérgio. Nós, eu e o Sérgio, atuámos como Bruno Henriques, precisamente, e Sérgio Duarte, no palco comédia do Mel, Marés Sérgio Vivas. Sérgio Duarte, tu eras o Bruno Henriques. Sim, tu eras o Sérgio Duarte. Atuaste como Sérgio Duarte. Uau. Eu como Bruno Henriques. Okay. Curiosamente. Eu rachei a cabeça 20 minutos antes de entrar no palco. Estás a brincar comigo. Olha, levei 5 pontos. Disseram-me assim, vais fazer parte do cartaz. E eu não acreditei. Fui contra o cartaz e fiz parte do cartaz. Literalmente. Percebes? Literalmente. Pá, levei 5 pontos 20 minutos antes de entrar. Entraste palco. De cabeça, portanto. Entrei de cabeça, percebes? E naquele festival de 0-5 dou-lhe 5 pontos. Percebes? Opa, e o que é que aconteceu? Houve lá um humorista, não vou dizer quem, mas que traz para o palco. Vamos imaginar que aquilo é uma onda de opa, odiamos o humor negro, a cena de falar de cancro e não sei o quê. E de repente tens um humorista em palco que traz alguém para o palco, alguém do público, e essa pessoa é heterossexual. E ele põe-se a falar por essa pessoa. Uhum. E de repente a piada, a punchline é ele agora não gosta da Márcia, gosta é do Márcio. E toda a gente se ri. Ou seja, a punchline ser é engraçado tu seres homossexual. Pá, em 2017, há público, eu estou a dizer, há público. Agora, em 2017, se isto é censurável, nos meus, vamos dizer, padrõezinhos, percebes? Para mim, eu não me rio disto, nem faz sentido. Sim, sim, sim. Nem pá, faz sentido. Se quiseres rir, ri. Exato. Se quiseres dizer, dizes, mas... E a nossa cena de não vamos nós perpetuar o preconceito, percebes? Se é para fazer evoluir opá, os grandes humoristas, o Louis C.K., o Bill Burr e não sei o que é que se metem do outro lado, e de repente fazem-nos... Epá, sim, estamos a ser um bocado estúpidos neste ponto de vista, ou neste regra... ou naquele. Vamos avançar, diz isto. Há uma regra dos gajos dos autores do South Park, que é bater para cima. Ah, sim, sim, sim, é fixe. Como assim? Vale tudo, desde que seja contra alguém que está no patamar. Ah, no poder, no poder. Está no patamar. O João Quadros disse isso há pouco tempo também. Sim. Ele sim. gosta disso, ele quando é cenas, epá, é sofrimento de alguém... Houve! Atenção, não é a minha cena. É discutível. Se tem graça ou não. Não, a questão é... Agora, o que eu acho que não é discutível é o direito que ele tem de dizer a piada. Ah, isso claro. Eu acho que isso não é discutível. Nem é essa a questão. Houve. A questão é, de que lado é que tu te colocas, ninguém está a dizer. Não se deve fazer isto, estou a dizer. Pá, eu não faço, não é a minha cena. Sim. Ponto. Sim. Estás a Acabou ver? A conversa. Sim, não é a minha cena. Quem faz, ignora, percebes? Não é aquela cena de criar haters e criar a perseguição e tudo mais. É, o pior que podem fazer um humorista é ignorá-lo. Exatamente, então se quiserem mesmo foder o humorista, pá, não reajam. Sim. Não reajam. É o pior que podem fazer. E no caso do Quadros, o melhor que podem fazer é exatamente acicatar. E ameaçar a porrada. Ele claro, adora, sim, está mortinho, uma ação porrada, está mortinho. Ele diz que está a rejuvenescer, não é? O ADN dele. João Bravo Dias, olá a todos os doutores no estúdio e do auditório. Quem é o maior e verdadeiro doutor deste nosso país? Pá. O doutor Baiar. É. Foi o primeiro. Sim. E o doutor Fernando Luís. É original. O Fernando Luís também. Fernando Luís. Que era o médico família, pá. Isso é doutor. É do Max? Exatamente. Depois foi o inspetor Max. Mas eu sou antigo, pá. Ah, o Fernando. E o que foste lembrar, meu Deus. Eu estava agora muito fora. Mas sim, o doutor Baiar, pelo menos da minha geração, foi o primeiro. É o primeiro. Foi o primeiro. Sim. Gonçalo. Pergunta. Parabéns, mestre Unas, pela diversidade de temáticas. Isto vai ser bonito, vai, sim senhor. Uhum. Bom, gostaria de saber, se fossem americanos, teriam votado no Trump? Qual era a vossa relação com o Trump? Enquanto fossem... eu, Bruno Henrique? Não, o jovem conservador. Vamos mudando. O jovem fez uma oscilação. Inicialmente, o jovem elucidou as pessoas que lá não se tratava de uma luta entre direita e esquerda. Então. Tratava-se entre direita e direita. O que mostra que os Estados Unidos é um país muito mais avançado do que o resto do mundo. Foi um erro de cálculo nosso. Foi um erro de cálculo. Porque quando criámos a página, foi quando apareceu, foram as primárias do Partido Republicano e surgiu o Trump. Vocês acreditavam que... Não, foi isso. E então, a personagem apoiava o Trump. Mas sempre na perspectiva de, isto nunca vai acontecer. Sim. E depois o Trump falou de banir os muçulmanos. Sim. Foi a primeira vez que ele falou. E eu pensei, acabou a campanha deste gajo. Esquece. Começou a campanha deste gajo. Sim. Sim, e então o jovem tornou-se um apoiante da direita conservadora por oposição à direita grunha do Donald direita Trump. Sim. Mal sabíamos nós que ele ia ganhar mesmo e o jovem ia ter que voltar e ia ter de apoiar, porque ele apoia quem está no poder, porque claro. mais vale quem está no poder ser apoiado por pessoas competentes de bem, do que deixá-lo completamente entregue aos outros nazis, não é? Muito bem. Aliás, foi isso que aconteceu agora com a questão dos protestos, em que ele não foi capaz de dizer que era abertamente contra os nazis. Sim. Os judeus... Havia dois lados. Os judeus que estavam ao lado dele, dentro da Casa Branca, disseram acho que ele fez mal em não ter falado abertamente pelos nazis, mas nós não nos vamos embora porque pelo menos temos algum bem dentro da Casa Branca. É bom ter um judeu ao lado do nazi para o controlar. Exatamente. Resulta sempre. Olha, judeus em religião. Vocês viram agora estas imagens dele a rezar? Opa, não vi o pastor hoje. Evangélico. O pastor evangélico. Não vi. Ao lado dele. Pronto, a orar. A verdade é que toda a entourage a orar. É que o Trump é hilariante. Opa, é, ele oferece momentos hilariantes. Esse é um deles, não é? Que está o pastor com a mão em cima dele, sim, a orar, e ele, narcisista. Um dos momentos mais hilariantes dele é quando lhe perguntaram durante a campanha se ele acreditava em Deus, ou se ele valorizava Deus, qualquer coisa do género. Ele disse que sim. Sim, porque era Deus, qualquer coisa do género. Deus tinha-lhe permitido construir este resort tão bonito. Pois bem. E eu tenho muito sucesso e os meus resorts são os maiores. Sim. Isto parece cómico. É sempre parece tudo sobre ele. Fosse trágico. Sim. É sempre tudo sobre ele. Parece aquela senhora do consultório, não é? Que alguém está a dizer, aconteceu-me isto, não sei. Mas a mim, não vou ser... E é sempre tudo, ele foi ao Texas, não foi, por causa da questão do furacão e tudo, sim, mais. Great e cheias. Crowd. E ele, a primeira coisa que disse foi, great crowd, what a turnout. Thank you. Tipo, obrigado por estarem aqui para me verem. Para me verem. Opa, isto é... Que se foda a catástrofe. Exato. Obrigado. O jovem conservador de direito, os doutores que estão aqui presentes, são profundamente católicos ou não? Qual é a relação que têm com Deus? E com a Igreja Católica. Eu costumo dizer, em stand-up, curiosamente, isto é totalmente verdade, que nunca consegui escolher. Sou ateu por respeito à minha família. Porque vivi numa casa com 12 pessoas, 4 quartos e 8 religiões. Aquilo era uma amálgama lixada. E então nunca consegui decidir. A minha avó... Bom, estou a falar a sério agora. Isto estou a falar a sério. A minha avó era evangélica. Os meus avós começaram por católicos, viraram para Testemunhas de Jeová. Os meus pais casaram na igreja protestante. As minhas tias dependiam dos namorados. Pá, foi assim uma cena... E há meio budistas e... Opa, não. Espíritas, não sei. Não. O meu avô, eu costumo dizer que era judeu. Era judeu porque sofria... Ou era do Sporting, sofria. O sofrimento é igual. Era assim uma coisa, o gajo sofria ao fim. Mas isso é uma grande premissa para um beat de... Opa, sim. Mas o pior é que é real e nunca... São os melhores, não são os melhores? Então os melhores beats são esses, não é? Que vêm de uma grande... É incrível isto. E então nunca consegui escolher. E tu, Sérgio? Sou ateu de nascença, nem fui batizado, mas... Eu também não. Mas a verdade é que por a religião ser um universo à parte quase da minha vida, nunca andei na catequese, os meus pais não me educaram para ser religioso, sempre me interessei muito por religião. E em miúdo fazia questão de ler a Bíblia, de conhecer aquilo. Eia, que tó, tó, epá, eu sou um ateu, confesso, não é? Sim, sim. E eu tenho uma cultura bíblica até muito aceitável, até maior do que muita gente que se diz, sim, praticante. Sim. Eu ontem, curiosamente, tive aqui o Weber Marques, não sei se estão a ver quem é, o vocalista dos HMB. É um gajo incrível. É um gajo incrível. Ele é cristão evangélico e não estava programado, incrível, mas era e era inevitável falarmos de Deus e a relação, sim, que ele tem com Deus e com a Igreja. E foi muito interessante a conversa com ele, porque eu continuo a assumir como ateu, mas ele é daqueles cristãos que quase que nos dá a volta, estás a ver? Uhum. São os piores. Apesar de, pá, haver coisas que eu naturalmente não acredito, ele acredita, acredita na existência de espíritos, as pessoas serem possuídas por espíritos e poder ser exorcizadas, e acredita, ele como é evangélico tem uma leitura literal da Bíblia, portanto ele acredita que textualmente aquilo aconteceu, literalmente aquilo aconteceu. Isto eu tenho alguma dificuldade em acreditar. Que tenha existido Adão, Eva, a cobra. Ele também não explorámos muito isso, mas depois há um outro Deus que tem a ver com energias, com que, aí já mexe comigo, porque eu sinto Deus à minha... A relação que eu tenho com os meus filhos, não sei se vais ser pai mais uma vez, já tens dois filhos. Uhum. Epá, isto agora estamos a fugir muito do tópico, mas eu acho que o Maluquilhosa também é isto. Epá, se calhar tu tens Deus... Tu não és ateu, não é? Sou. Tens Deus na relação que tens com os teus filhos. Tu olhas, pá, isso é amor, pá. Tu sentes que a relação que tens com os teus filhos é o que mais se aproxima àquilo que eu posso entender que é uma relação divina, estás a ver? No sentido em que é amor puro e em que tu não duvidas de nada, sim. Em que darias a tua vida para aquelas pessoas, em que, sim. Entendes? Sim. Agora meter aí Deus ao barulho, uma pessoa dá... Porque Deus é amor, é o que se costuma dizer, okay. Que os cristãos dizem, estás a ver? Deus é amor. E essa é a tramada, como é que tu te safas com essa? Porque amor nós sabemos, nós ateus sabemos o que é amor. Sim. Não é um exclusivo dos cristãos. Exato. Não é? E quando dizem, Deus é amor, ok, então eu tenho amor para estas pessoas, eu sei o que é Deus. Sim, isso é uma falácia. É tramado. Eu tenho bastante empatia, não é por aí, mas acho que é falacioso dizer que a religião tem um monopólio do amor e dos bons valores e sim. Aquele argumento que muitos religiosos esse usam. É que é o problema. Sim. Que esse é o problema. Se tu és ateu, como é que sabes o que é que está certo ou é errado? Sim. Opa, sim. Eu sei que está certo. Não matar, não preciso ter acreditar em Deus ou ter... Porque há valores humanistas que estão acima de qualquer religião, não é? Sim, eu ouvi o moralismo do Novo Testamento, aceito na boa. Sim. Na boa, se praticássemos todos aquilo. Agora, o olho por olho, dentro por dentro do velho, não, se calhar esquece, já está um esquece, bocadinho. Esquece, não é muito esquece, por aí, leão, não é? Esquece. Exato. Esquece. Exato. E sobretudo, essa questão mesmo na relação com os filhos, eu não sei se estás por ti, se falece alguém à tua volta, tu és capaz de dizer, não, acabou. Uma estrelinha no céu, é sim. Isto. As pequenas explicações acabas por tu próprio sentires necessidade de criar algum misticismo algum, para não dizer aos 5 ou 6 anos: olha, acabou, foi para o nada. Como é que eu te vou explicar o conceito de nada agora? Não percebes? És burra porque tens 6 anos, está bem? Um dia mais tarde fala comigo. Exato. Percebes? Não, não fazes, acabas por criar essas mentes. Esse folclore. Sim, acaba por ser. É cómodo. Educacionalmente, mas depois... Sabes que, curiosamente, a questão do cómodo e da... Porque eu às vezes penso... eu gosto muito de falar sobre estes temas, fixe. Confesso. Porque às vezes penso que é cómodo e é um bocadinho preguiçoso, não é? Atribuir a Deus explicações das coisas, não é? É? Mas também é preguiçoso para nós ateus dizermos... Exatamente aquilo que dizemos, que isto não é... Pronto, acabou, não há explicação. Claro. Isto aqui é só ciência, não há mais nada para além disso, é explicável, tudo é racional, tudo é matemático, tudo... e acabamos e acabou, morremos e acabou. Opa, isso também é preguiçoso, sabes? É muito preguiçoso, existe um livro que eu é gosto cómodo. Muito... É preguiçoso no sentido em que se desistirmos por aí, não é? Mas a questão não está fechada. A ciência continua a investigar. Então para isso mais vale ter uma atitude agnóstica perante a vida. Não é? Ou perante estas questões. Epá, não. Porque o ateu por definição... Sim, a certeza do nada, nega, não é? Sim, mas sim. Se Deus aparecesse, tu deixavas de ser ateu, não é? Epá, sim, não deixava sei. De ser ateu. Não sei, podia-me recusar a acreditar nisso. Exato. Isso é uma alucinação. Fundamentalismo ateu. Fundamentalismo existia. Não, mas essa questão é até muito engraçada. Existe um livro muito afixo do Alain de Botton, que é Religião para Ateus. Sim. Que é o conceito comunitário de igreja que estamos a perder agora com as cidades e a individualidade e tudo mais que estamos a perder e que se ganhássemos isso de forma laica... Sim, era extraordinário. Seríamos não, ninguém melhores. Está aqui. Temos a Apple, não é? Exato. É a nossa igreja, estamos todos juntos pelo poder do iPhone. Opa. Por acaso este último não diz nada. Caro como o caraca. Não, mas tens isso e o conceito até isto é um conceito muito solitário se pensares, não é? Pois é. Acabou. Pois é. Nunca mais vou ver ninguém, nunca vais voltar em comunidade. Nunca sim. Mais nada. Mas isso é mau. Não, eu não estou a dizer que é mau porque eu sou, percebes? Não é mau, é só triste. É só triste, mas quem não é que deixa de ser uma crença, percebes? Pois? A não crença é uma crença. A não crença é uma crença. Sim. Eu Bom, acredito. Temos aqui um desvio, temos aqui as últimas questões para o jovem conservador de direita. Convido-vos todos a ir aqui ao Facebook do Jovem Conservador de Direita, se não foram. Vocês estão com 44. Já agora vou fazer aqui um refresh para ver vamos se vocês lá, aumentaram. Já agora tenho esta curiosidade. Aumentaram para aí uns 10, queres ver? Portanto, tem quantas pessoas a gostar neste momento? 44797. 44797. E 44997 vai para 44854. Aumentamos! Quem quiser, dê aqui um pulinho para conhecer aqui. Vocês postam aqui vídeos, têm presumo posts. Eu, posts sim. exclusivos, não é? Sim, aparecem mesmo aqui, é uma espécie de... Sim. É aqui que vocês depositam o vosso, sim. o vosso humor. Sim. Ora bem, vamos então aqui a patreon.com/ruiunas. Aqui vai, Fernando C., qual a sua opinião sobre o ataque cerrado às artes, utilizando como argumento o politicamente correto? Andam a partir quadros em museus. Andam a partir quadros em museus? Não. Ataque cerrado às artes. Epá, eu acho que o politicamente correto tem os seus problemas, mas não acho que se possa dizer que seja um ataque cerrado. Eu acho que o pior para as artes é as pessoas não terem dinheiro para poderem consumir arte, que é uma parte muito importante. Uhum. Da nossa vida e que às vezes é posta de lado porque há outras prioridades, sim, o politicamente correto. Não sei, continua a haver arte. Eu também não estou a ver isto aqui em Portugal a acontecer, a menos que eu esteja um bocadinho desligado ou distraído e não aconteceu alguma coisa recentemente. Pois não, confesso que também não sei. Eu prefiro ir a partir da tua opinião, de facto. A única preocupação é essa, é não disponibilizar a arte nas suas diferentes expressões de forma mais acessível, né? Economicamente acessível às pessoas. Se bem que, não sei se o jovem conservador de direita tem um... Ah, claro, a arte é para acabar. É arte para acabar. Se não é rentável, não vale a pena ver a arte, não é? E como é óbvio, a única arte que devia estar em cena são os musicais do Dr. Filipe Laferia, são os únicos que são autossustentáveis, exato. Portanto, são um há excursões do país inteiro para viver... Ele trata disso. Para ele viver o musical da Dra. Amália, não é? Trata disso. O curioso pergunta, boa tarde, Lorde e jovens conservadores de direita. Primeira curiosidade. Lá está. Acham que vivemos numa era de social justice warriors? O que acham que podemos fazer para parar com esta onda de falsos justiceiros que defendem tudo o que a maioria diz, sem sequer refletirem se é o correto ou não? Posso dar uma resposta elaborada? Deves. É para cagar neles. Okay. Percebes? Já chega, ignorem. O que não gostem, ignorem. Chateia-me tanto a cultura do não gosto, mas vou fazer questão de dizer que não gosto. E sobretudo provedores, e tu deves ter N provedores da qualidade do que colocas nos teus posts e não sei o quê. Por acaso não, meu. Não tens? Isso é que é estranho. A sério? Eu começo a ficar preocupado porque eu tenho uma dose muito, uma percentagem muito reduzida de pá de hate na minha página. Não, mas é curioso, estávamos a vir para cá. Já tivemos mais. Mas estávamos a vir. Já tivemos mais. E no post partilhaste que íamos estar cá, houve alguém que disse que é talvez o elogio mais passivo-agressivo, que é finalmente uma lufada a dar fresco. Eu não sei o que é que ele quis dizer com isso. Percebes? Mas é passivo-agressivo, não é? Não sei o que é que ele quis dizer. Exatamente. De repente, o que é que ele quer dizer com isto? Mas é lufada. É quase como dizeres, tens espetáculos e dizes, epá, este de longe foi o teu melhor. Parabéns. Sim. Então, mas o que é que aconteceu nos outros? Exato. Pá, eu já tive coisas melhores, coisas piores, coisas claro. Que sequer gostaste. Não sei, eu não sei o que é que ele quis dizer com isso. Foi muito estranho. Nós, desde o início da página, que temos comentários, desde o início, desde a primeira semana, comentários de pessoas a dizer-nos que isto já deu o que tinha a dar. Ah, sim. E que antes era bom e agora não presta. Sempre. Sim. Pá, mas eu também acho que nós já temos um histórico. Há quantos anos é que existe esta coisa chamada redes sociais? Há quanto tempo é que existe? Isto é uma coisa recente, relativamente recente. Dez anos, tanto, não é? Uhum. Portanto, ainda é pouco, é já o suficiente para haver uma maturação do próprio público, não é? Eu lembro quando o IRC apareceu, o Mirk, vocês vão ver esse tempo. Sim. Epá, as pessoas antes, o gozo que era insultar. Não era? Lembram-se? Que ias lá só mandar caralhadas? Ou então fazer spam de spamar. Sim. Eu ia para lá, passava tardes com o nick de mulher. Isto já é a minha faceta de troll, não é? Com o nick de mulher, combinar encontros com vários homens para os mesmos sítios. Sim, ou então fazer de homem mais velho, não é? São divorciados. Sim, sim. Mas é que entretanto isto já passou. Opa, sim. Também essa plataforma já acabou. Sim. Mas. Não acabou. Não? O IRC continua a existir. Continua. Claro. É pá, mas é só para aquela meia dúzia de... É pá, não sabe. Epá. Foi para o pessoal que nunca conseguiu combinar um encontro fora daquilo. E continua a acreditar. Sai daqui. Não quero estragar a magia. É como o chat do teletexto. O chat do teletexto continua a existir. Pois é, há malta que ainda vai ao teletexto. Há malta que vai ao teletexto conversar. Opa. Como é que é possível? Uma das coisas mais deprimentes que se pode fazer é no dia da véspera de Natal ir ao chat do teletexto. Opa, sim. Sim. Quem são aquelas pessoas? Pá, tinha que se fazer uma reportagem sobre isso. Quem são essas pessoas que estão à frente de uma televisão com o comando? Sim. a mandar mensagens uns aos outros. É quase como tão deprimente como no dia de anos é hoje faço anos. Hoje um faço post. Anos. Um post. E no fim do dia tem um like. Gostem que é auto. Mas eu devo dizer, quando apareceram as redes sociais, assim mais desta forma, não é? Depois do Mirk, que não é propriamente para a rede social, é apenas uma plataforma de comunicação, eu pensei sinceramente que isto vai ser o caos, esta malta agora vai... Isto vai, pá, vai haver insultos, sim, vai sim, haver... Sim. Não, não é possível. Mas foste o Nostradamus das redes sociais. Eu fui um bocadinho... Achas que sim? Acho que sim. Porque, sim. Pá, mas bem ou mal... Pá, claro que acontece. Eu vou aqui agora. Isto acontece no chat da nossa emissão. Eu vou fazer aqui pausa, senão o Marco passa-se. Uhum. Há sempre um gajo que aparece aqui e que diz mascaralhadas ou que trola, o que for. Mas eu acredito também na autogestão da coisa. Portanto, sim. A maioria acaba por aglutinar e essa pessoa acaba por ser... Sim. Já não tem expressão. Já não acontece como é que acontecia antes. Já há uma maturidadezinha. Sim. Não é? As pessoas já sabem comportar um bocadinho melhor. E eu acho que daqui a 10 anos isto também vai mudar. Portanto, estás a dizer que o mercado interno autorregula-se, não é? É pá, eu sem querer disse algo de muito conservador direito, não é? Será que eu também sou? Todos nós somos. Todos nós. Temos essa um bocadinho, essa é que é essa. Todos nós temos um bocadinho conservador de direita. Mas o chat do canal não é um sistema financeiro, não é? Sim, é verdade. Não, mas nós também sentimos isso em alguns posts quando entra lá pessoal a insultar e a dizer coisas bonitas sobre a minha cara. Já tens fãs a fazer em cima, a dizer não gosta. Desaparece, exatamente. Deixa a malta divertir-se. Mas às vezes vai lá pessoas que não percebem a ironia e aparece sempre alguém voluntarioso a explicar o que é a ironia e eu penso, epá, não explica. Deixa estar. Mas tens sobretudo esta cena, eu vinha a dizer ao Sérgio, este pessoal que se indigna, pá, é uma espécie de nova nobreza, se pensares, que é, eu tenho a minha honra, já me indignei, já percebi que isto é ironia, mas não vou arredar a pé porque não posso dar o braço a torcer. Portanto, é a minha honra que está essa em causa. É que é grande, essa é a grande chatice das redes sociais. A partir do momento em que tu manifestas uma opinião, tu estás preso a ela, não é? Claro. E depois, pá, que remédio tens? Agora tens que defendê-la até à última. Exato. E é estúpido. Porque estás agarrado àquilo. Exato. Não é? Isso é a coisa mais estúpida. E é muito estúpido. Porque são só uns caracteres que estão ali. Estás a ver? É só isso. São só umas palavras. Diz assim, desculpem lá, enganei-me. Já aconteceu e houve pessoal que teve N likes nessa... Primeira pessoa a autorretratar-se. Não pode. É maravilhoso isso. É muito raro. É fácil. Ok, temos aqui mais esta perguntinha e outra. O curioso pergunta... Não, é só esta. Esse era das artes. É não, das não? artes. Cristiano pergunta, quão embaraçoso é quando as pessoas, ou por exemplo em entrevistas, não percebem que são humoristas e pensam que são mesmo assim? Já aconteceu em entrevistas? Opa, já. Nós fomos... Em entrevistas? Nós fomos comentar... as notícias daquela, assim que notícias, a revista de imprensa. Sim. Epá, tivemos uma quantidade de pessoas em insulto a dizer como é que é possível levarem estes palhaços com estas ideias retrógradas. Também é um risco que é feito no jornal, não é? Com a jornalista, com a pivô. Jornalista, sim. A pivô apresentou-te como jovem... Como jovem conservador de direita. Em momento nenhum... Ela estava-se a cagar a rir. Percebes? Porque eu fui lá defender, foi na altura daquela polémica dos taxistas contra o Uber. Opa, eu fui lá defender que deviam privatizar tudo. Por exemplo, nos dias de metro, nos dias de greve do metro, quem tiver um metro em casa, ponha aquilo nos carris. E é um Uber metro, percebes? Quem não tiver capacidade para tirar a carta, faça a Uber cavalitas, pá. Tudo. Percebes? Fomos defender isto com aquela convicção. Com aquela convicção e seriedade. E houve pessoal, foi um dos postos... Mas também é super perigoso. Vamos lá ver. Vocês estão num jornal. Claro, sério, não é? Sério. Mas isso é que é fixe, pá. Claro que é fixe, mas eu imagino o senhor que está não sei aonde, pá, meio desatento, ou a senhora meio desatenta e liga à televisão. Hã? O que é que está aqui a acontecer? E pá, para isso... Epá, mas aqui a questão é exatamente essa. Estava aqui alguém no YouTube a dizer, epá, esta malta não acrescenta nada à sociedade. Ui? Isso é um clássico. Vai fazer alguma coisa útil para a sociedade. Exato. Epá, é trabalhar. Eu acho genial este vosso conceito, porque acaba por você, não é? Não só irónico, vocês retratam alguma faixa de pessoas que efetivamente existem. Opa, não é? Vocês tem algum fundo, isso. Percebes? Apesar do estereótipo, aquilo tem há não, pessoas que aquilo toca, percebes? Quando te vês espelhado, a tua primeira reação é reptiliana, percebes? Claro, aquilo e a questão, é reativo. E a questão é essa: se alguém que não sabe que vocês estão a ser irónicos, ou que isto é acabam por ser um grupo de comédia, que nós adoramos, epá, pensam, epá, mas estes gajos são uns palhaços, epá, mas que ideias são estas? E isto, se calhar, é a melhor forma de. Não sei, chocar, aí é que está, que não sei, porque essas pessoas não se dão conta. Mas depois há pessoas, é muito engraçado, não se dão conta, há no pessoas final. Que dizem, então, não, este senhor tem realmente tem muita razão. Realmente, sim, também é grave. Há pessoal a partilhar, assim, mas há pessoal, e esse, portanto, já fomos avançados do Bloco de Esquerda e eles agora devem nos pagar. Já houve pessoal que disse: se esta é a direita de hoje, nunca mais voto na direita. Olha, estás okay. a ver? Obrigado. Estás a ver? Como é que é? Vamos lá. Um caso muito engraçado de não perceberem que era ironia no Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia. Opa. Em que o Bruno vai lá e faz um guião, está ali a falar meia hora, a dizer que os sociólogos não servem para nada, que se num cenário pós-apocalíptico os sociólogos eram os primeiros a ser comidos e não sei o quê. E o pessoal a rir-se e depois tem mais uma hora de perguntas e respostas em improviso, sem sair da personagem. Entretanto, há uma rapariga que se levanta e o Bruno pergunta, ai, mas o quê? Vai-se embora? E ela, eu quero que me devolva o dinheiro. Uau! Porque, como assim? E aquilo não era pago. E aquilo não era pá. Sim, eu quero que me devolva o dinheiro porque isto é uma... O que é que ela disse exatamente? Uma aleivosia. Não, ela disse... Eu gostava de saber como é que vou recuperar o meu tempo e o meu dinheiro de ter estado aqui. Sim. É... E eu... Mas o que é que se passa? Oh, pai, como é óbvio, jovem com a sua direita, um centralista nunca puro, sai, nunca sai. Sai da personagem. Eu já agora, de onde é que vem? E ela, ah, nós somos de Braga. Então eu peço desculpa, se eu soubesse, teria falado mais devagar. Oh, pai, e ela sai em insulto. Insultos. Epá, mas opa, e o que é certo... É, mas ela levou hora e meia com aquilo. Levou hora e meia com aquilo. E não se manifestou, teve ali o tempo todo. Sim. E depois levantou-se indignada. Lá ouviu qualquer coisa que foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Exato. Epá, dissemos coisas horríveis. A luz veio abaixo. E aquilo era assim. Aquilo foi à frente de um bar qualquer. E a seguir, curiosamente... Epá, parece que estamos mesmo ligados. Curiosamente ia haver um encontro de pessoal do Bloco, não era? Era. Dentro do bar. Ok. E de repente a luz vem abaixo. Opá, e nós como defendemos a esquerda, é tudo orgias e não sei o quê. Olha. A luz vem abaixo e a primeira coisa que me sai, olha, ligaram os dildos. Pá, e houve... Dizer isto, ouvir um político a dizer isto e não perceber. Fato e gravata, risquinho ao lado. Exato, não perceber que estava a gozar. É porque ou está muito distraído. E disseste que os unicórnios, não é? Que, o quê? Que os sociólogos inventavam um objeto de estudo. Ah, sim, porque a sociedade não existe. Era um conceito. Margaret Thatcher dizia: a sociedade é um conceito que não existe. Portanto, o objeto de estudo deles não existe. Sim. É como um veterinário ser o veterinário de unicórnios. E quando está a tentar, lá está. Tirar o sêmen, num cavalo sai sêmen, mas no unicórnio toda a gente sabe que sai uma chuva de gomas. Portanto, opa, é matemática recorrente. É recorrente, que é algo que a mim, ou seja, nos faz rir muito. Porque gostamos de falar de forma de linguagem económica e eficaz, mas para assuntos carnais, sabes, que metem prazer e tudo mais, e dizer que o prazer é acessório, aquilo é um ato mecânico, percebes? Mas descrever, esticar a corda nesse sentido, ao limite mesmo, sim. O tamanho e a performance não conta, o que conta é a eficiência, exato. Quanto mais rápido, melhor. Exato, sim. Exato. O Chapéu tinha um beat assim, não era? Que é, eu estou sempre a fazer uma corrida contra mim, eu sou o Usain Bolt, ele não dizia o Usain Bolt, mas é sempre que faço sexo com a minha mulher, vejo se consigo bater o meu tempo, percebes? Se ela demora mais, problema dela. Há agora um fenómeno que está a acontecer, portanto, vocês estão a revelar a vossa identidade, sim. Cada vez mais, né, publicamente. Sim. Olha, isto, nós estamos a brincar, nós somos, há aqui duas pessoas que não são exatamente assim. Como é que prevês que o futuro do vosso projeto nesse sentido? Opa, é assim, o projeto... Queres falar, Sérgio, sobre isso? Sim. Fala. O projeto vai continuar e vamos agarrando as oportunidades que nos aparecerem. Vamos continuar no canal Q, vamos continuar a escrever para a página. No entanto, temos outras coisas paralelas e queríamos ver se começávamos a fazer uma coisa fora da personagem. Eu acho que isso pode ser. Deveriam aproveitar agora esta... Pá, vamos aqui ser claros. Esta rampa de lançamento. Claro que foi aqui uma exposição que vocês... Sim. E temos aí na calha mesmo já preparado com meios e tudo para fazer segmentos sérios, informativos, com humor, atenção, humor sempre à frente, sim. Fazer coisas políticas, sociais e tudo mais, mas fazer um segmento regular, regular semanal, que se vai chamar Semanada, okay. E que vai abordar esses temas naquela linha de segmentos grandes, sem querer colocar lado a lado, mas como se faz bem na América, queremos fazer alguma coisa. Portanto, vão criar um quê? Um canal de YouTube? Vamos. E isso vai ganhar, portanto, uma vida própria para além. Vai ganhar uma vida própria, sim. E nós mesmo queremos, porque queremos fazer. Gostávamos de fazer algo mais que isto, continuar a fazer o nosso stand-up. E é política, mais uma vez, vou dizer. Sim, eu acho que aquilo que vos move é a intervenção social. Pá, sim. É o que é entreter, sim, senhor. Sim, mas sim, acho que vocês vão para além disso. Se me permitem aqui a minha... Fixe. É um objetivo? Eu acho que sim. Não sei se vocês têm isso presente, se está lá inconscientemente, mas não é só divertir e fazer palhaçada. Sim, sim, sim. sim eu acho que o que vos move vai para além disso. Sim, sim, sim. É. É? Não sei. Sim, não, agora digo, não é ruim. Nós queremos é só nos divertir e fazer palhaçadas. É isso, o principal é divertir. Sim. Sim, e vocês nunca percam o foco, esse é que é realmente, senão... E dizer aspergir semen várias vezes. E pronunciar essas palavras, que é aspergir semen. É sempre. Gosto da imagem de um aspersor, sabes? Pá, mas o aspersor é uma coisa descontrolada, estás a ver? Claro. Já me aconteceu, acho que aconteceu a qualquer pessoa. Nós, por acaso, eu aqui com o Salvador Martinha tivemos uma conversa em que falámos de quando nós vamos fazer um xixizinho e acho que aconteceu a qualquer homem. Em vez do xixi sair de uma forma linear, sim, às vezes sai em aspersor. Sim. E descontrolado, porque entretanto, desculpem o meu francês, a boca da cabeça do caralho está muito fechada e aquilo sai em espessor. Sai. Foi muito gráfico. Não, na boa. Era inevitável, não era? Não. Acabarmos esta conversa, já me aconteceu, pá. É o nosso normal, portanto. É? Com explicar isto a uma mulher é complicado. E depois estava cá a Maria disse que às vezes também acontece nas senhoras. Ah, elas aspergirem. Não, deixa-me, tipo deixa-me completar. As senhoras sem pelos. Sem foi o que ela disse, foi o que a Maria disse. Portanto, acontece esse fenómeno por não terem pelos, porque os pelos direcionam o xixi. Isso acho que é uma teoria muito da Maria. Não, mas havia malta aqui no chat a dizer que sim. Malta feminina, presumo. Malta feminina. Tem que ser mulher para se poder falar disso. E no final espremem, não é? Cremem a toalha. É claro. A toalhinha. É isso mesmo. Bom, é com esta imagem que fechamos esta nossa conversa. O que é que nós podemos dizer? Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Foi um prazer ter-vos aqui. Vocês têm muita graça. Eu acho que isto... Penitencio-me só agora vos conhecer. Vou ler este livrinho, que continua a livrinho, sem qualquer tom pejorativo. Sim, sim, sim. Continua à venda. Prémio Winston Churchill para melhor ensaio político. Atenção. Jovem conservador de direita, foi lançado há um ano, mas continua aí à venda. Retrato do gênio que vai salvar Portugal. Se não quiserem ler, uma coisa chamada livro. Tem sempre as redes sociais. Não, Facebook, se quer posso acrescentar uma coisa sobre o livro, é que isso não é uma compilação de posts do Facebook. Isso é um livro criado quase de raiz. Usamos o material conceptual que usamos no Facebook. Conceptual. Conceptual. Mas é quase um manual de autoajuda político. Exato. De direita, que aborda várias temáticas. Mas vocês aproveitaram, portanto, posts do Facebook? Algumas ideias. Mas é um livro que funciona por si só, para além do Facebook. Sim. Ah, ok. Ok. E o livro contém mesmo uma história, um contínuo, quase... Tem um princípio, tem meio, tem um fim. Tem uma ligação. Tem uma ligação. Sim. E tem ilustrações muito boas da Guida. Tem sim, senhor. É um livro ilustrado. Também tem bonecos. Não é só letras, tem bonecos. Sim, sim, sim. Tá bem? E não apareceram no Facebook. Para o pessoal de esquerda que é preguiçoso e não gosta de ler. E podem ser neste caso não, é para o pessoal podem ser direita para fazer mortalhas. Para o pessoal de direita que não tem tempo para ler porque está a trabalhar, não é? Exato, claro. É coitados. A contribuírem para a riqueza, para o desenvolvimento do nosso país. É verdade. Mas vamos fechar mesmo, portanto, com a chamada de atenção aqui à página do Jovem Conservador de Direita, está mesmo em... está em Jovem CD. facebook.com Jovem CD e vem aqui, engrossem aqui o número de malta que está a gostar aqui da página. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Sérgio. Muito obrigado e muito obrigado também a ti, Bruno, por desta aqui a cara, mas são vocês os dois. Sim, sim, sim. E o Frederico. E o Frederico, que não sabemos onde é que ele está. Que é um maricas. É um maricas. Podíamos também falar sobre isto, homossexualidade de direita, mas se calhar era outro programa. Não, maricas não no sentido homossexual, atenção. Ok, porque não há maricas na direita, pois não? Claro que não. E ups. Se há. Vivem maritalmente, aguentam até ao fim da sua vida. Como homem. E se tiverem de pecar, como acontece, e participarem em orgias e em glory holes, podem fazê-lo desde que se arrependam. Que vão à igreja ao domingo. Exatamente. E se confessa. Exatamente. É isto. E depois, quando chegarem ao céu, estão à vontade. Estão à vontade. É o céu. Então é o céu. É o céu. Está tudo de bata. O limite é o céu. Está tudo de bata, exatamente. Não sabe o que é que se passa ali. Muito só bem. Tendo a aguentar uns anitos de armário. Muito obrigado a ambos mais uma vez. Boa viagem para o Norte. De realçar, de sublinhar mais uma vez que vocês vieram de propósito. Vocês não são aqui de Lisboa e que deram aqui um saltinho. Vocês vieram de propósito. Com muito gosto. Com muito gosto. Do Ovar, não é? Do Porto. Vem do Porto, os dois. Sim. E portanto, eu tenho isto em consideração. Muito obrigado, muito obrigado, Marco. Temos que explicar o que é que vai acontecer durante as próximas semanas. As primeiras duas explicas tu e eu explico as outras. Pronto, três. Até vou pôr uma musiquinha para a malta não se chatear, mas cá vai. Bom, então o que é que se passa? Este que vos fala, durante as próximas duas semanas, vai estar entretido a trabalhar num projeto de ficção que me vai obrigar a estar ausente de Lisboa. Vou estar pelo país, portanto isso não vai permitir estar aqui a fazer lives. No entanto, eu já acumulei uma série de entrevistas para o Maluco Beleza Normal, portanto vai continuar a haver. Vocês já devem ter visto, se estiverem atentos ao meu Facebook, já entrevistei o Hermano José, o Chefe Vilês, o Weber Marques, e essas entrevistas vão estar, portanto vão passar nas próximas semanas, apesar de eu não estar aqui. Portanto, as próximas duas semanas não vai haver live shows. Depois, o que é que vai acontecer, Marco? Este aqui que vos fala. Sim. Devias dar a cara, atenção. Não consigo, peraí, deixa eu ver. Espera lá, não é esta câmara. Agora não sei qual é a câmara. Isto é a Licor 35, um dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Licor 35, pelo patrocínio do nosso live show. Quem prova gosta e repete. Agora sim, a câmara não está virada para ti. Isto aqui que vos fala. Sim. Vai estar as primeiras três semanas de outubro. Podes ficar aí. Fora do país, em viagem pela Indonésia. Capitalista. E burguês. Prometo tirar umas boas imagens para burguês, depois vos mostrar. Porco. E fazer um mini documentário. Porco a passear com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro dos patronos. Exato. Porco. E pronto, depois quando regressar irei partilhar essa experiência e mostrar algumas imagens. Eu devo dizer, e sendo absolutamente honesto, vai-me custar muito não fazer os live shows. Eu gosto muito de fazer os live shows, é um prazer imenso estar sempre aqui à conversa com gente tão diferente. Pá, são historiadores, são atletas, são cientistas, são humoristas. Pá, e acreditem que eu saio daqui sempre mais rico. E vai-me custar não estar a fazer os live shows. No entanto, eu vou estar a trabalhar e depois o Marco, como vai estar fora, eu não consigo fazer isto sozinho. Ainda há a possibilidade remota. Pois, há essa possibilidade. De conseguirmos fazer os lives sem ti? Sim, terei que dar um curso intensivo a alguém, vou ver se eventualmente essa pessoa a Maria, está disponível. Eventualmente sim, a Maria? Eventualmente a Maria. É possível que em outubro ainda haja live shows? Outubro ainda haja live shows. Pelo menos um por semana, não é? Pronto, é isso, pelo menos um por semana. Peço desculpa, meus bons amigos, sobretudo os patronos que apoiam o Maluco Beleza, mas nós temos outros compromissos e ainda não é possível estarmos a full time no Maluco. Agora sim, é com esta... Isto foi um bocadinho assim em baixo, não é? Mas eu tinha que dar essa explicação, eu tinha que deixar isto para o fim. Adeus e até o meu regresso. Então, e os nossos caros patrocínios. Ah, sim, sim. Eu fiz referência assim um bocadinho para a Sam, mas vale a pena outra vez reforçar que Licor 35 é o nosso patrocinador. Epá, vão... Aqui está. Vão, aqui está. Malta, eu vou pedir-vos encarecidamente. Vão mesmo ao licor35.pt. O facto de irem já manifesta algum interesse. Olha, portes de envio gratuitos a partir das 10 garrafas. A sério? Mandar vir 10 garrafas é coisa para durar um ano. Olha, está aí a chegar o Natal, isto com prendinha 3 meses, de Natal. Tu sabes. Não, nós vamos, eu vou tentar com a Licor 35 fazer uma campanha especial Maluco Beleza para a malta mandar vir a Licor 35 com desconto. É fixe, não é? Tem aqui umas coisas muito especiais. Bom. Edição Sérgio Rossi. Edição Benfica. Aqui. Olha, pois, olha, edição Benfica. Hein? Devia haver uma edição Maluco Beleza. Olha, eu estou a falar a sério. Concordo. Não era? Acho que sim. Eu acho que sim, vou tratar disso. Yeah. Depois, o nosso outro patrocinador é Prozis. Prozis, muita gente apoia a Prozis na net. Eu tenho pessoas conhecidas, nós sabemos que há muitas pessoas conhecidas que fazem posts da Prozis. A Prozis está em todo lado, vai dominar o mundo um dia. Eu posso dizer, estou à vontade porque eu já conheço a Prozis há muito tempo, ainda antes da explosão da Prozis. A Prozis é de facto uma empresa que tem um destaque enorme nesta área da suplementação, está a ter um sucesso incrível, está a crescer cada vez mais. Se quiserem usar o cupom nas 10, usem-no, devem usá-lo para 10% de desconto, eu agradeço naturalmente, e têm também ofertas Se entretanto ascenderem a vossa compra a 30€, acho que estou a dizer bem, e têm sempre uma ofertazinha. E entrega a quantidade de menos que isto tem de opções. Epá, é exato, eu estou a olhar para isto, eu estou a ver tu aqui a navegar. Isto não é só para a malta que faz desporto e que é um cromo do ginásio ou do crossfit. Tem aqui, olha, no Nobles, que é isto? Marcas populares. Nobles, o que é Nobles? Que é isto? Chicken Breast. 2,89€. Olha que Chicken Breast Sports Version. Como é que é uma expressão, uma versão desportiva? Isto assim para um snack a meio peitos de frango. Versão desportiva nos peitos de frango. São definidos, não? São definidos, exatamente. Será que vem aqueles peitos? É o peito do culturista? Deve ser. Estou de fibrado. Não é? Isto é um grande snack. Pois é. Bom, eu quero acreditar que o sucesso da Prozis também se deve ao facto deles serem bons, não é? Senão isto não crescia. Claro. Digo eu, não é? A pessoa manda vir, fica contentinha, manda vir até outra vez. Presumo eu. Estou a ser demasiado sell-out. Epá, desculpa, mas é verdade. Só pode ser, não é? Senão isto não tinha sucesso. Claro. Não é? Se isto fosse um grande embuste. Epá, posso dizer que eu consumo. Tenho aqui... Acabei por não abrir a caixinha. Ah, pois. Abre lá. Epá, estou curioso para ver o que é que só está aí. Só se a malta da... Já vou fazer esta. Vou ver o que é que a malta do YouTube está a dizer. Peraí. Está a dizer que a vida deles não vai ser a mesma não havendo... Ah, estão-se a queixar. Querem que eu faça aqui o unboxing? Eu não sei o que é que está aqui dentro, sinceramente. Agora imagina que a malta da Prozis me envia um dildo. Um dildo Sport Version. Exato. Estou definido, cheio de veias. A cabeça da mulher de Brad Pitt. Eu comia. Então, espera aí. Já vi se a malta, o que é que a malta diz aqui? A malta não diz nada no chat. Não, então hoje estão um bocadinho murchos. Estão um bocadinho murchos. Eu acho que está a dar futebol. Está a dar futebol? Quem está a jogar? Jogar o Porto contra o Beşiktaş. Está-te a gostar de não ver isto? Não. Não ver isso? Não, não ligo nada ao futebol. Então é isso. Não há comentários a pedirem isto, eu também não vou abrir. Não, eu vou, quero. Não, vou fazer amanhã. Olha, faço amanhã um vídeo e ponho no meu Facebook. Temos pena. Pessoal, até ao próximo. Vê-se mesmo que eu mando isto. Percebes que eu mando nisto? Não se percebe. Vou abrir, não vou. Não vou. Pronto, é isso. Já me perdi várias vezes. Muito obrigado mais uma vez aos nossos dois convidados. Obrigado aos patrocinadores. Estejam atentos ao Maluco Beleza. Esta semana temos a Silvia Alberto. Que conversa mais fixe com a que Silvia Alberto. Que conversa mais fixe. Que beleza, que maluca. Que beleza. Que doce de mulher. Que beleza. A Silvia Alberto é muito fixe esta conversa. Estejam atentos que vai passar durante esta semana e durante as próximas semanas com outros convidados que, entretanto, eu já gravei. Está feito. Até à próxima. Adeus. Agora olhamos para aquela câmara e dizemos adeus. Maluco, beleza, beleza.